Bem-vindos, pessoal, Neo Player Podcast, episódio número 9. Dessa vez estamos aqui com uma baixa no nosso elenco. Guilt não pôde participar, mas nós temos aqui o Dissection. Luigi quem? Luigi é aquele Mario verde? E o Cine Negro. Força, Guilt, nós estamos com você. E eu sou o Rômulo, host número 1 desse podcast, o melhor host de toda a história desse podcast. Mas há controvérsias. Cine, o que você tá jogando? Então, peguei o Resident 4, remake na Steam, tô querendo agora jogar sério. Não, remake? Não. HD. Ah, tá. HD, errei, confundi. Versão HD, muito boa. Você nunca tinha jogado o original, não? Não, joguei no PS2, mas tá. Eu peguei a da Steam por causa do HD e tudo mais, pra ver se realmente teve diferença, realmente teve, tem mais inimigos. O nível de dificuldade eu acho que tá maior. Ah, é? Acho que não é que o menino fala maior, porque eu andei assistindo o Cisne jogar e, pelo amor de Deus, eu acho Ele é ruim mesmo. Tudo bem. O cara consegue morrer só 38 vezes pelo mesmo cara com um machadinho na mão. É porque eu sou teimoso, tu não percebeu, cara? Eu tenho que passar certinho, se eu tomar um tiro eu volto. Não, mas entendeu? O problema é que não morrer. É questão de ser teimoso, é que você é ruim mesmo. Se você não, se o cara porque tá na sua frente, você atira nele. É que o Dissection quer que eu gaste toda a shotgun. Eu falei, não, vai ter que ser na faca e vai ter que ser. Até eu acertar. Eu tiro o machado na faca. Não tem essa de. Porra, pega a shotgun, vai gastando. Eu falei, não, cara, não, economia. Aí eu vou morrendo, claro. Mas já passei daquela parte, só pra constar. Ou seja, aí o jogo tá mais difícil sim, porque teve a questão do. Não, mas isso aí eles mesmo falaram que eles tiveram que colocar um pouco mais. Aumentar o número de inimigos, porque quando eles. Isso, pra preencher. Tá, aumentaram a dimensão, assim, ficou meio vazio. Vazio, a gente vai colocar mais inimigos, mais inimigos. Na versão do PC, essa versão que saiu no Steam agora. É, eu percebi isso logo no início, assim, naquela parte do cara da motosserra, que a gente pode olhar ali. Porra, ficou muito mais difícil ali. Pelo menos pra mim, que tava muito tempo sem jogar, eu falei, caralho, isso não era assim não. Era muita raça. Quer dizer, aí tudo bem, tô jogando, tô bacana. Cheguei na igreja só pra constar. Mas também não tô direto, não. Eu jogo meus retrô ainda, entendeu? Eu vou lá e cá. É que você não terminou ele ainda, né? No PC não. Não, no PlayStation não, tô falando nessa versão, né, cara? Não, nessa versão não. Eu ia perguntar se ele tem alguma coisa a mais, assim, tipo extras, esses negócios, além do que já existia antigamente, assim. Pois é, eu não sei. Não sei dizer, não. Não zerei. Provavelmente tenha, né? Porque, não sei. Nem vou fazer um jogo igual só com HD. Eu acredito que não, né? Como não? É só isso que se faz? Não, geralmente eles botam extra, mas claro que bota. Ah, tá, um extra, tipo modo foto. É, bota uma fotinha assim do Leon na praia de sunguinho, alguma coisa assim. Meu Deus, não. O pensamento do cara, meu Deus do céu. O cara joga Mickey esperando a bundinha do Mickey, agora joga Resident esperando ver o Leon sem camisa na praia. Esperando a bundinha do Mickey, não. Esperando ver o golpe dele com a bundinha. Aí agora é joga, clássico. Agora joga Resident esperando ver o Leon sem camisa, meu Deus. Não espero nada. Só falei um extra, dei um exemplo. Mas cara, Resident 4 é um jogão. É um jogão. Porra, muito bom. Até hoje, pra mim, não envelheceu nada. Tudo bem que eu não tô jogando muita coisa, muita novidade, mas pra mim ainda continua assim. É, pra mim é aquele negócio. Ele só. A jogabilidade ali que já é um pouco dura. Apesar dele ter inovado na jogabilidade hoje, aquela jogabilidade mecânica ali é meio dura, né? Tanto que o Resident já deixa mais fluido, assim, o gameplay, né? O Resident é meio duro, assim, né? O esquema de como você mexe o personagem. É, eles mudaram, inclusive, nessa versão, né? O 4 foi o que adotou esse sistema dessa jogabilidade diferente. Antigamente a gente tinha um controle do personagem na tela, né? Mas você já pegar o Resident 4 que mudou, mas e pegar com os Resident mais recentes, a do Resident 4 hoje. Hoje já é travado, sim. Assim. Já é travado. É, mas claro, a tua ideia vai modernizando. Não tem como ser igual, né? Resident 4 eu também acho legal pra caramba. A única coisa que me incomodava nele é que ele é já no mesmo daquele esquema lá, de uma linha reta, assim, né? Você só vai linha pra frente, reta, né? É. Jogo, mas eu acho ele um jogo legal pra caramba, assim, eu gosto. Não, é muito bom, muito bom. Não, ele é divertidão, cara. Porra, ele tem uns chefes interessantes, tipo aquele do lago, tipo, é isso. Tem aquele ogro gigante. Que tem, não sei se é numa hora tem do outro lá que tem o cachorro que te ajuda, né? Então, é mó legal. Nele também, no Resident 4, já começou aquele negócio de você ter um modo lá, a campanha de você jogar lá com a Ada, lá, se lembra? Que aí você jogava sim. Ela revelando alguns fatos da história, assim, do jogo. É legal pra caramba o Resident 4. E você, Sérgio? Eu, na semana, né, estive jogando The King of Fighters 2002 Ultimate Match. Tenho que me redimir com esse jogo, meu. Porque durante anos, anos e anos, eu sempre considerei The King of Fighters 2002 como uma das maiores porcarias que já existiu na face da Terra. O jogo tinha os piores cenários, as piores músicas. Quando tinha música na tela, era uma merda. E aí eu tinha deixado de lado, né? E mesmo quando, em 2009, eu acho que saiu essa versão Ultimate Match, já, quando lançou, eu nem dei bola. Assim, eu nunca pensei em olhar pra cara desse jogo, por causa, né, da ideia que eu tinha de quando saiu o 2002 original, né? Aí agora, né, tive a oportunidade de pegar a versão que saiu no Steam e, meu Deus do céu, é um tapa na cara, assim. Nem parece um jogo feito pela Playmore, assim, a SNK Playmore. Ah, é? O que que fizeram com o jogo? Só fizeram todas as fases, tudo são novas, diferentes e muito mais bonito que o jogo original. Que você já fica assim, na hora você já fica encantado com as fases. Uma mais bonita do que a outra. Fora que, cara, ainda me acrescentaram em todas as fases, assim, milhares de personagens, easter egg, tudo assim que remete ao mundo da SNK, assim, de jogos antigos. Tanto de The King of Fighters quanto outros jogos. Todas as telas são demais. E ainda me colocaram uma trilha sonora, assim, que você fica besta, assim, você fica, caramba... Enquanto a versão original do jogo não tinha nada, era uma droga esse. Você fica escutando faixa por faixa, assim, você fica, caramba, essa música é a melhor. Daqui a pouco vem a próxima. Não, essa é a melhor. O jogo é excepcional. Acrescentaram ainda também lá um super especial, assim, pros personagens, coisa que não tinha antes, né? Meio que na hora que o cara dá esse super especial, a tela fica preta. E aí, aí atrás, tipo, você tá dando... especial com o Ryu, ele vai bater no cara, na hora que ele vai dar o último golpe assim, aparece tipo o tigre assim aí, e sobe com ele assim no golpe, depois aí a tela se quebra toda assim, é um negócio legal pra caramba assim. Então, eu sei que essa versão Ultimate, assim, pra mim foi um tapa na cara, assim. Você joga, assim, você não se sente jogando como fosse os últimos jogos feitos, assim, pela Playmore, assim. Você fala, caramba, isso aqui é o The King of Fighters clássico, assim. Você gosta de ver, dá gosto, assim, de jogar. É tudo muito bem fora, né, a enorme quantidade de personagens que tem, né. Mas saiu 2002 normal, já tinha, né. É, mas isso pra mim é um problema. A maioria não, mas os personagens novos são tão ruins. É, mas então, mas você tem os antigos, né, também, né? Mas o grande problema desse jogo pra mim ainda é aquele exagero de combo. Aquilo ali, pra mim, acho que é desnecessário. Aquele negócio de estourar barra, fazer combo. Porque o Dissection ainda não viu, mas quando pegar um cara que joga igual um demônio, ele não vai gostar muito, não. Porque o Dissection ainda não jogou muito em 2002. Você, se tivesse jogado nos contras, igual eu joguei, tu vai ver que o bagulho é enjoado. Tu toma um combo, tu tá aí largar o joystick. Então, acabou. Mas pra mim, isso aí é o de menos. Porque o que estragava pra mim no jogo era que o jogo tinha fases ridículas. Se você jogava, não dava agora jogar. O cenário um pior que o outro. Ah, cara, isso tá meio de menos, bicho. Eu vim pode ser a tela preta, foda-se. Eu presto sempre atenção nisso. E outra, música também pra mim me incomodava, que 2002 não tinha nada, era uma merda. É, era muito bizarro. E esse não, esse você fica pasmo assim com as músicas, assim, você gosta assim de ficar. Até às vezes você bota lá e fica só deixando as músicas tocar, assim, você fica, caramba, que legal isso. É, esse jogo eu tive que falar dele pra me redimir, meu, porque esse vale a pena. Quem tiver a oportunidade, pode pegar, porque vale, cada centavo. Eu tive jogando o Super Contra. Lembram do Super Contra? Super Nintendo? Do Nintendinho. Ah, do Nintendinho. Ai, caraca, do Nintendinho. Esse jogo é épico. Caraca, rolou um vídeo por tempo, né, das crianças jogando Contra e achando super difícil, não conseguindo jogar. E eu me lembrei... E o Romulo falou assim, não, esses moleques são muito ruins, eu vou mostrar pra eles como se não, faz. Não, eu me lembrei o seguinte, porra, não, cara, nem o que tá falando do jogo, então, mas eu me lembro de ser criança e não nunca ter visto a segunda fase do jogo. Não, a segunda fase eu vi, mas eu lembro que eu nunca terminei esse jogo quando eu era criança. Eu lembro que eu nunca terminei. Ah, eu cheguei no chefe final. Mas você terminou, então, você aí passou eu ele? Peguei o jogo, fui jogar. Não, só zerei mesmo no emulador. Fui jogar, peguei o emuladorzinho e vou lá jogar. Cara, que porra de jogo difícil, cara. Não, é difícil pra caralho. Mas é aquilo, é um jogo de memorização. É. Tu memoriza o esquema, tu passa. É, tu tem que insistir. Quem não tem muita paciência não mas não o vai problema terminar. Também é que hoje a gente já tá tão acostumado com o tipo de jogo hoje, com a jogabilidade, com a facilidade, que a gente já não tem mais tanta facilidade em ficar memorizando, assim, aquele negócio. Mesmo se a gente fica mó tempo ali, a gente fica mó tempo apanhando. A gente tem uma dificuldade em voltar, assim, memorizar, fazer como que a gente fazia antes. A gente hoje em dia sofre mais. Mas a impressão que eu tenho é que não. Eu continuo tão ruim hoje. Aliás, acho até que eu tô um pouco melhor, porque eu consegui ver a segunda fase, finalmente. Não, mas na segunda fase a gente passava, o problema é o final do jogo. Não, a gente uma pinóia, eu nunca tinha visto a segunda fase. Não, eu achei estranhíssimo. Eu cheguei na segunda fase e era uma visão top-down. É, isso mesmo, top-down. Porra, que merda é essa? É, então, é porque você deve ser bem novo. Você deve ser bem novo quando jogou, porque... até é, essa não, fase devia ser bem ruim mesmo. Devia ser bem ruim mesmo, porque a primeira fase chega a ser ridícula. Tá de sacanagem. Eu não, nunca passei. A primeira fase é ridícula, tudo bem. E a segunda também, idem. A terceira começa a ficar estranha, que é aquela que vai subindo, né? Mas também dá pra passar do chefe aqui. Não sei, porque eu também não passei da segunda fase. Meu Deus. O Rômulo é uma vergonha pra esse podcast. O Rômulo então não deve jogar Metal Slug, com certeza. Nunca não, jogou claro Metal Slug. Claro que eu jogo Metal Slug, mas aí você tem o voadorzinho e ficha infinita. Ai, tá que pariu. É, bom, pega um hackzinho e bota o moleque, o contra com vida infinita, com invisibilidade, também deve ter. Não, eu fiquei tão puto com esse jogo, cara, que na segunda fase, sabe aqueles itens, né, que voam pela tela, você atira e te dá uma arma? Aquela porra te mata na segunda fase. Se aquela merda bater em você, você morre. Na segunda fase, dentro do troço? Eu tô falando do super contra, não é do primeiro contra. É, na hora não. Que estoura, você tá falando aquele... Não, olha só, o primeiro contra é aquele na floresta. Eu tô falando do super contra. É aquele que começa já numa base militar, sei lá. Ah, é, então tá certo. Que a segunda fase é uma visão top-down de cima, tipo, sei lá o quê, tipo Mercy. E você anda pra cima, pra frente, pra baixo, pra tudo quanto é lado. E tem como aquele item te acertar, aquele troço que sai voando com o item. Se aquela merda acertar você, você morre. Porra, vai se fuder, é. Caralho, até o item que vai te ajudar te mata. É pra você ver que você não tem amigo. Que jogo do inferno, cara. Puta que pariu, cara. Então, cara, jogar videogame nos anos 80 era um negócio muito triste, cara. Nos anos 80 e 90, cara, era terra sem leis. Era maldade. O que eu acho foi que o Contra já tinha isso, né? A primeira fase do jogo era um tipo, depois a segunda fase já era top-down, assim, já mudava. É. O bagulho já ficava diferente, já. É, caras... não, no primeiro Contra era diferente também, mas era diferente de como é a segunda fase. Né? É, então, diferente. Era aquelas salas, você andava pra frente. É, nessa então, já era um negócio que também chamava atenção, aí nesse é outra coisa diferente. É bacana, né? Eu sinto falta desse negócio de você mudar completamente a jogabilidade de uma fase pra outra. Porque tinha muito disso, né? Por exemplo, sei lá, o jogo que numa fase era um beat'em up, daí na segunda já era... Você tinha um carro e tinha que atirar nos outros, sabe? É, pois é. Mas, cara, eu assisti o vídeo dos moleques reclamando do Super Contra, do Contra lá, e, cara, não dá. Contra não dá, cara. Eu não tenho vida suficiente pra isso. Eu sou muito ruim. E você entende eles perfeitamente, né? Eu entendo. Não, eu tava lá com eles reclamando, cara. Não, pelo amor de Deus. Pessoal, antes da gente começar o nosso tema do dia de hoje, eu queria pedir desculpa pra vocês. Tivemos uns probleminhas técnicos, ficamos sem internet. Um dia eu fiquei sem internet, outro dia o Guilt ficou sem internet, outro dia a mãe do Dissection destruiu a casa dele. É, os meteoros caíram em minha casa e destruiu tudo aqui. Destruiu o seu microfone, não foi? Meteoros da paixão. É. Nesse momento você tá falando com a gente usando um microfone remendado com Durex, né? Com Durex. Ninguém precisa saber disso. Ninguém precisa saber disso. É, irrelevante. As pessoas precisam saber que esse Dissection é pra mim. É a beleza da tecnologia. O Durex salva ainda acima de tudo. É, eu acho que Gueto Style, né? É, lógico. Se um dia alguém for na casa de Dissection e você achar o computador, vai ver um Durex segurando o HD com a rachadura no meio. Se só achar um Durex só, eu fico satisfeito, mas eu duvido que vai ser só um. Será que foi seu computador, esse Durex aí? Tudo aqui tá remendado com Durex. Né, então a gente pede desculpas por essa falha, né, mas esperamos que não aconteça de novo. Vamos tentar voltar à normalidade agora, né? Isso aí. Bora, né? Vamos começar. O tema de hoje são jogos baseados em filmes. Uhul! Aê! Isso aí. Show. Nossa, a animação de vocês me contagia. Jogos baseados em filme, né? Só coisa boa. Mais ou menos, né? Antigamente a gente tinha muito jogo bom baseado em filme, muito jogo ruim também, sempre tem. Eu não sei, a impressão que eu tenho é que conforme foi passando, passou da geração PS1, foi só ladeira abaixo. Jogo de filme era tudo derrota, tudo merda. Não, teve um no PS2 que chamou atenção. Ficou teve um no PS2 estigma, que era bom. Mas tivemos coisas boas, assim. Muito pouco, muito pouco. Bom, vamos lembrar. Primeiro vamos lembrar dos jogos bons, né? Depois a gente fala das porcarias. Das coisas boas? É, se bem que eu nem sei, né, cara? Eu adoro falar merda, adoro falar de coisa ruim, adoro reclamar. Não, mas vamos então, por isso mesmo vamos começar das coisas boas, né? Porque às vezes dura menos, né? Exato, aí a gente fecha com chave de ouro reclamando de tudo. Descendo a lenha. Que é muito divertido, né? É lógico. Ah, com certeza. Vamos lá, Guilty, puxa um jogo ruim. Olha, desculpa, um jogo bom. Um jogo bom? Isso, um jogo baseado em filme que você gostava. Cara, eu gostava Missão Impossível no Nintendinho. Pô, eu pensei que você ia falar do 64. Eu também. Eu já vi na minha cabeça do 64. Bom. Assim, eu conheci a série. Não era nem tinha virado filme ainda. Era uma série, mas pra pegar assim o último do filme, eu posso também citar o do Play 2, o Missão Impossível. Foi um jogo que eu gostei do Play 2. É porque o do Nintendo foi baseado na série, então vou pular do Play 2, que o do Play 2 é tipo, segue assim o filme, entendeu? Ah, entendi. Mas ele é baseado no primeiro, no segundo, e qual filme então do Play 2? É como uma sequência do filme. Quando você falou, eu pensei que você ia falar do Nintendo 64, assim, que eu... Não, aquele do Nintendo 64 que também saiu pro PS1 é horrível, cara. Cara, olha, eu me lembro de ter jogado esse do 64 na época que ele saiu, que foi, se não me engano foi logo depois... ou um tempo depois do 007. E eles têm temáticas parecidas, né? Aquela coisa de, né, espionagem e tal. Mas muita gente comprou esse jogo pensando que ia ser naquela pegada do 007, assim. Pois é, eu aluguei esse jogo pensando nisso. E, nossa, pra mim foi uma decepção terrível. Eu achei muito tosco. Eu peguei emprestado, já sabendo que era tipo Infiltração. Agora, eu não sabia que ia ser tão ruim assim. Não, né? Mas a gente tem que falar dos bons primeiro, né? Vamos falar do Play 2, que o Guilherme tá falando que é bom, né? Sim, os atores são tipo... Se eu tiver enganado, até pegaram a voz do Tom... Não sei se pegou a voz do Tom Cruise, mas acho que pegaram a voz do afro-americano, que era o hacker do grupo também. Mas o jogo, como que era? Jogo primeira pessoa, terceira pessoa? É, terceira pessoa. Ele tira infiltração. São poucas partes são de ação. A maioria é infiltração. Tem até a parte que copia o filme lá, que ele se pendura pela corda. Só que no caso lá, ele invade os servidores, né? Esse jogo chama Mission Impossible Operation Furman, é isso? Acho que é. É que eu tô vendo aqui no YouTube e só tô achando essa porra. Mas é bom esse jogo? Eu achei bom. Sei lá, esse aí eu nem conhecia esse jogo. Eu realmente não sabia que existia. Mas, aliás, esse jogo é baseado no filme, Missão Impossível, ou na série? Eu diria que ele puxa do filme. É como se ele fosse, tipo, uma continuação entre um e outro, entendeu? Que é que Ethan Hunt andou fazendo nesse meio tempo. Vamos lá, Cid, você é o cara do retrô. Retrô? Pô, tem... Mano, tem várias, mas eu vou destacar aqui o Moonwalker, Mega Drive. Eu tinha certeza que o Cisne ia falar desse jogo. Mas certeza que o Cisne ia falar desse jogo. Por causa de quê? Não, aí que tá, eu ia falar sobre outro, mas lembrei dele. Moonwalker, que é um filme, que é um jogo bom baseado num filme muito ruim. É, um filme meia boca, assim, mas o jogo é bom pra caramba, principalmente a versão do arcade, assim, eu gostava pra caramba. Na verdade, é mais o videoclipe mais longo que já vi, né? Não é nem um filme. É, pior que é, um videoclipe mesmo. É um videoclipe, né? Longão, é. Não, mas a versão do Mega é divertida, cara, bem legal. É, então, é porque eu joguei bastante do arcade mesmo, assim, eu joguei mais bastante do arcade. Não, a versão do arcade é muito maluca, muito doente. É, eu achei meio escroto do arcade, aquela visão por cima assim, sei lá, a vista eu não gostei muito não, prefiro a do Mega mesmo e do Master, que é, tentaram fazer tipo um beat up, né, assim, jogo tal, aí resgatar as criancinhas, é um pouco repetitivo, realmente, tu pega pra jogar, é repetitivo, mas é muito bom. É muito e as bom. Dancinhas, fica, né? Chega a ser repetitivo, as dancinhas, Michael, chapéu, você lembra? Michael, agora... Não, fora que era tosco, era sem graça, era ruim, mas você ouvia as músicas de Michael Jackson naquela época no videogame, era pode pirar, assim, nossa, tipo, era o não, e a entrada do jogo, eu não esqueço até hoje. Ah, os olhos dele, né? Ah, não, parece o pé dele, né? Não, não, cara. O início do jogo, assim, que ele dá rodadinha, joga o moedinho na caixa de música. Ah, sim, na caixa de música, assim, na Jackbox. Não. Caralho, aquilo ali dava um tesão na hora que eu falei, meu Deus, acabou. Pode acabar aqui o jogo. Aquilo ali foi muito da hora. Mesmo, pô, esse jogo era muito foda. Mas joguei muito esse cacete, joguei muito. Não sei como é que não fizeram uma versão de luxo, não sei se tem uma versão de luxo, alguma coisinha, né? Naquela época eu me lembro de ter ouvido uma história dessa, de um relançamento, a The Class, na época que ele morreu. Mas parece que a confusão de direitos autorais dessa porra desse jogo era muito bizarra. E... é porque quem fez é a tal da, aquela empresa pequena, Westgold, né? Que não era lá muita coisa boa, não. Era uma soft house pequena e tal. Eu até me admirei quando ela fez esse jogo. Ela tinha feito um Indiana Jones também. Ela acho que fazia a maioria dos Indiana Jones com a Genesis, da Sega. Mas isso aí me surpreende, porra, positivamente. Muito bom o jogo, eu gostei. Agora a versão de luxo realmente poderiam ter feito, cara. Realmente poderiam ter feito. Eu compraria fácil. Ah, perderam a oportunidade, né? Quando o Michael morreu, que era o ideal pra lançar isso. Vai saber que uma hora ainda não sai uma coisa dessa. Lançaram, eles tentaram ganhar aquele jogo de dança, né? Que lançou pro Wii. Aquilo ali foi sacanagem. Foi depois que ele morreu, não foi? Eu não tô recordado agora. Não, acho que não. O Michael Jackson. Ah, não, foi sim. Foi sim. É, o Experience. Foi depois, né? É, foi antes dele morrer. Foi antes? É, saiu antes dele morrer. Aí, putz. Aí ele falou assim, ai meu Deus, eu posso morrer, gente. Que merda que fizeram. É depois. Não, mas desse jogo de música, a versão do DS foi feita no estúdio brasileiro. Ah, é? Foi? Não sabia. Sim. Não. Sabia também. Era aquele... Na época, a Ubisoft tava rolando, tava fazendo... Ela tinha um estúdio aqui. Brasil. Tá patrocinando um estúdio aqui, só que eles fizeram meia dúzia de jogos. Esse pro Michael Jackson, mas outro jogo de DS mega porco. E tinha um DRM no jogo, que se você jogasse a versão marrom pirata, você ouvia um monte de barulho de vuvuzela. Ai, caramba. Tá de sacanagem. Caramba. Sim, tiveram que hackear o jogo pra tirar essa parada. Porque zoava tudo. Sim, sim. Sérgio, fala aí. Cita um jogo legal. Um que eu acho foda pra caralho e nem foi muito conhecido assim, é The Terminator de Sega CD. Esse jogo é fogo. É um dos raros. Aquele que era do fliperama? Qual? Aquele que era do fliperama? Não. Que não, era não, tipo Virtua Cop? Não, não. Esse que eu tô falando. Ele vai falar, sabe o que, que é da trilha sonora, que eu falei com. Ah, Sega CD, pô, é a única. É exatamente. Onde valia a pena Sega CD, né? Esse é um dos raros jogos que foram feitos baseado no primeiro Exterminador, né? Que a maioria dos jogos foram sempre baseados no segundo, né? Esse é um dos raros que foram baseados no primeiro. E esse é bom, mano. É um jogo de terceira pessoa bom pra caramba, assim. É bonito, assim, tem uns gráficos mó lindos. Joga... Terceira pessoa, você quer dizer o quê? Visão de lado? Visão. É. Pior que é, né? Plataforma 2D, né? Plataforma 2D. É, plataforma 2D, né? Ficou meio estranho, né? É jogo de plataforma em 2D. É que é mania já de falar. Então, e o jogo é bonito, assim, tem uma jogabilidade linda pra caramba. O Cisne jogou e viu, não é verdade, Cisne? É, eu joguei, pedi um review. É, então, um review, durante as passagens, quando você passa de uma fase pra outra, aí tem... aquelas ceninhas do filme mesmo, assim, aqueles do filme. Aqueles, como é que se chama? E, FMV, né? E como o Cisne já estragou o meu comentário, né? A trilha sonora desse jogo é um dos bagulhos. É um caso à parte. Ela só foi feita pelo Tommy Talarico. Aquele que é um dos cofundadores lá daquele videogame live. Você já vê. Que é um mala sem alça, um chato do cacete. É, mas o trabalho do cara é foda. É foda. O Cisne, mais uma vez também. O Cisne ouviu e fala a verdade. Não é foda as músicas? É foda. Cada fase você passa, você fala assim: não, essa é a melhor. Quando chega a próxima fase, você fala: não, essa é a melhor. Você passa o jogo. A trilha sonora é o forte do jogo mesmo. Esse jogo, você passa o jogo inteiro assim, falando: não, essa é a melhor trilha. E o jogo é todo assim, é fase a fase o filme. Tanto que a última fase é aquele negócio lá que você tem que tentar fazer o T-1000 lá, né? Ir pra debaixo da... Debaixo da prensa. T-1000 já é o 2. Ah, eu não sei. É T-800, sei lá. T-800. É, você tem que fazer ele passar debaixo da prensa, assim. O jogo é totalmente baseado... Aí a luzinha apaga. Quando vai passar assim, aí entra aquela ceninha do final do filme mesmo, assim. O jogo é épico, meu. É muito bom. Bom, cara, eu vou citar pra mim o meu jogo baseado em filme favorito de todos os tempos, que eu joguei enlouquecidamente, até o dedo doer, que é o 007 GoldenEye. Isso que eu ia falar, e que você já tinha comentado antes, né? Que eu já até sabia também que seria esse. Sim, sim. Cara, esse jogo é muito bom, porra. O que eu joguei esse jogo não tá escrito, meu. Caramba, como que esse jogo é bom? Esse game dá pra modo cooperativo, não, né? Dois players? Não, não. Infelizmente não. Infelizmente não, é multiplayer só que a gente... É, só competitivo, é. Só competitivo, mas o jogo é fora do normal. Aliás, e ele tinha um competitivo muito divertido. foi esse jogo que tipo, fez tudo esse negócio de multiplayer competitivo em videogame mesmo, em console. Porque até então multiplayer assim, era um negócio só de PC, assim, que o pessoal falava. Aí foi esse jogo assim, que popularizou esses jogos de multiplayer, primeira pessoa, assim, multiplayer em videogames. É, não, o primeiro FPS que teve um multiplayer assim e tal foi esse jogo, foi o 007. E porque, tipo, não era um negócio tão famoso assim em console, né? É, então. Não, é, não tinha, assim, porque quando falava, o pessoal já vinha falando de Doom, esses negócios que era tudo pra PC, assim. Aí, de repente, aparece esse jogo aí com multiplayer foda. Você passava em tudo que era locadora, em tudo que era lugar, tinha neguinho lá jogando lá horas e horas, lá pagava várias horas pra jogar 007, né? Era incrível esse jogo. Não, esse jogo sozinho já valia a compra do 64. Esse é um dos raros jogos que teve uma Games Book só pra ele, meu. Esse jogo é foda. Não, cara, o multiplayer dele, tipo, você podia inventar as suas zoeiras. Eu me lembro que eu gostava muito de jogar, eu e a galera lá em casa, a gente jogava só com minas, sabe, aquela mina de proximidade, e ligado o modo paintball, que daí o buraco de bala na parede era um troço de tinta. Então o que você fazia? Você tacava a mina na parede ou no lugar onde você queria, atirava com uma arma qualquer do lado dela, daí a tinta, tipo, ficava em cima da mina e camuflava a mina. Você não via que tava a mina tava aí. Aí você dava um monte de tiro aleatório pro cenário só pra parecer que tem um tiroteio ali. Daí o balaca vai e passa ali todo feliz, bum, explode. Era muito foda, era muito foda. Mas, cara, além do multiplayer, que era do caralho, o single player era muito bom. O modo história dele. A história era gostoso pra caramba jogar esse jogo aí, era demais. E outra, ele é um daqueles primeiros jogos, assim, que eu me lembro, assim, que você acertava, tipo, o cara no braço, aí sentia, assim, aí parava de usar o braço, acertava uma perna, parava, assim, com aquela perna, nossa, era muito da hora, assim. Você atirava na bunda do cara, ele dava um pulinho pra frente, então. Tava a mão na bunda, assim. Não, então, pelo menos eu não lembro, assim, de um jogo antes desse que fez uma coisa desse tipo, assim. Não, pois é, eu lembro quando foi lançado, o pessoal falou que ia ser um FPS, ninguém falou mal pra caralho. Daí quando saiu na revista e tal, falou, puta que pariu, FPS, caralho, porque o pessoal já tava acostumado, filme era só coisa 3D, tipo, visão. Não, era então, e coisa... até então, jogos de primeira pessoa era um negócio só exclusivo, assim, pra PC, assim, tudo que aparecia, assim, pra videogame nesse coisa, o pessoal já falava, ah, é uma bosta, não sei o que lá. O pessoal tava acostumado com, tipo, jogos como Resident 1, Tomb Raider, aquela coisa que tu vê o bonequinho. Quando falou que ia ser só FPS, aí o pessoal falou muito mal, eu lembro disso aí até hoje. Não, é que, cara, é que de fato FPS era um negócio muito famoso em PC há muitos anos. Né? Agora, no console, mesmo porque os consoles não eram capazes de rodar essa coisa. Tipo, lembra? Vocês chegaram a jogar. Vocês jogaram Doom do Super Nintendo? Aquilo é triste, era melhor que o jogo não existisse. Tá, mas pro 64 já tinha o Doom, já tinha o 3DO, já tinha Doom, tinha vários FPS. Sim, mas era muito. Eu tô falando que foi quando começou. Foi nessa geração que começou, foi com não, PlayStation, o 07 ele veio com uma proposta totalmente diferente. Até os FPS de computadores não tinha nada a ver com aquilo, era outra coisa aquilo ali. Os caras reinventaram. É, tinha uma história. Tinha uma história, era, porra, era muito bom. Um jogo que também eu gosto, não sei se vocês vão gostar do... Mas depois não tem nada a ver com o tema, deixa pra lá. Que é do 64, que é o Perfect Dark. Vocês jogaram? É, a sequência. Não é a mesma coisa, né? Não tem tanto carisma. Assim. Não, esse jogo é bom pra caramba, mas não tem o carisma é do 007. É bom pra caralho. Não tem o carisma, porque não tem, mas é um joguinho bom pra caralho. E ele, e outra, e ele, você vê claramente que eles pegaram a engine ali do 007 tudo e fizeram só uma história. Eles aproveitaram. Aquilo ali foi um aproveitamento na cara do Não, pô, peraí. Não, esse jogo é da Rare. A Rare que fez o... Cara, esse, o Perfect Dark, ele deveria ser o The World Not Enough. Que é o filme, o próximo filme do 007, depois de GoldenEye. Só que parece que a MGM viu a porra do sucesso do GoldenEye e cresceu o olho e queria vender os direitos muito caro. Só não, vou se fuder, vou pagar essa porra. E fizeram um jogo só deles, Perfect Dark. E aí o Enoa Not Enough 007 ficou com a Electronic Arts, né? Sim, que é ruim, né, cara? É diferente, assim, a jogabilidade é bem diferente, assim. É um jogo mais fraco mesmo. É um jogo bem fraco. Tanto que ele passou desapercebido. Muita gente nem sabe que existe esse jogo pro 64, assim. Quando você faz 007, o pessoal só lembra do GoldenEye, assim. Bom, mas realmente esses dois, pra 64, puta que pariu. Eu tenho o Perfect Dark aqui. O 007 eu não encontrei, por um preço justo. Mas eu vou ter esse jogo também. Vamos lá, quem é o próximo aí? Agora é o Guilt de novo. Fala outro legal, Guilt. Outro jogo legal. Ah, então show, poxa. Caça Fantasma do Mega Drive. Ai, eu não gosto desse jogo. O pessoal fala, mas eu não gosto. Aquele boneco cabeção me dá um... Ah, sim, aquele cabeçudo já é... Aquele cabeçudo me dá uma azia. Você pode dizer que pra alguns ele vai ser mediano, né? Mas pra outros era um bom jogo. É, eu gostava. Na boa, eu prefiro o Caça Fantasma 2 de Nintendinho. Na boa, dá de 1000-0 isso aí. Ah não, aquele do Nintendinho é um crime, cara. Aquele do Nintendinho é muito... O 2. Puta que pariu, o melhor jogo de Caça Fantasma que eu joguei na minha vida. Você jogou o do Wii? Ah, aquele novo? Eu joguei no uma versão do computador do PC. Não, que do é aquele do videogame? Não, o do PC é igual ao do PlayStation 3. Eu não sei se é o mesmo do Wii. Cara, do Wii é muito bom esse jogo, é. É o mesmo? Ah, é bom pra caramba esse jogo. Se for o mesmo do PlayStation 3, é bom pra caramba. É, mas não sei se eu tô velho, mas eu prefiro do Nintendinho ainda. Cara, e pô, no Wii ainda tinha o diferencial que você controlava a arma de plasma deles lá com o remote. Então tinha todo um feeling, sabe? De repente tem um tesão a mais. Eu não joguei no Wii, eu joguei no PC assim, sentadão no tecladão. O Cizzi que gosta dessas parafernália, então deve virar, velho. Eu ia gostar. Eu ia sentir o cara lá. E fica tremendo o emote quando tá segurando o fantasma, tentando fugir assim, puxando o emote pra lá, bicho, pro lado. Olha a imagem que eu tô mandando no chat agora. Pô, mas isso aí fica meio nada a ver, né? Peraí. Não, olha. Ah, puta que pariu, aí sim. Porra, aí, isso é do caralho. Aí, esses parafernália é a cara do Cisne mesmo. Isso aí é. Porra, eu comprava fácil. Mas isso aí a gente tem certeza. Caramba, isso aí, você vinha, será, com jogo assim você comprava? Não. Isso aí foi feito por fã então. Ah, bom. Eu pensei que era Mas você podia usar o Zapper, que era tipo a bazuca. Não era bazuca porra nenhuma, era a sombra de plástico, você encaixava o remote no chão. Ah, tá. E ficava legal, você. Assim. Se sentia segurando a porra da arma de cobra. Entendi. Caralho, aí sim. Bom, mas voltando. Mas cara, o do Mega. Mas fala, o do Mega não Mega. É ruim não, cara. O do Mega ele é interessante, cara. É, eu gostava também. Eu não achava aquele jogo top, mas eu gostava, eu achava bom, assim. É um jogo legal. Ele me lembrava muito aquele. Como é que chama, gente? Aquele. O jogo da família Adams. Ah, é, também. Tinha a mesma proposta, né? Ele era de. É, mesmo esquema, aqueles bonecos absurdos. Eu não sei de quando essa moda surgiu. Não sei que fizeram essa porra aí. É que o Cisne tem aquelas birras tipo velho, assim. Quando vai uma coisa, aí fica com aquele negócio. Ah, sei o que lá, isso aí é uma desgrama, eu não gosto de sair. Na minha época. Na minha época não tinha essas baitoladas. É. Não, eu não gostava, não sei. Eu olhava pra cara do jogo e falava assim: não, eu não vou jogar. Não, mas o jogo é bom, sim. Bom, vou tentar dar uma chance pra ele porque é dia desse. Ei, mas outra coisa, esse Ghostbusters do Mega, você tinha 4 vidas, não era? Uma pra cada um dos integrantes, não era? É, na minha cabeça você tá jogando com um dos caras, só, o Peter. Daí ele morria. Não, era uma vida pra cada um só, se não me engano. Tipo, se Peter morria, você tinha que. É, então, pois é, você jogava com o Egon. O Egon morria, jogava com o Richard. Por aí vai. Mas se você quisesse ter de volta, acho que tinha que comprar o item lá. É, aí eu já não lembro. Mas, cara, era bacana se atirar no geleia. E era engraçado, tipo, quando eles tomavam um tiro, algum dano, tinha uma animação engraçada, tipo, o cara pulando pra frente com a mão na bunda, tipo, ai! Tipo o que eu falei agora do 007, o cara dando tiro, tomando tiro na bunda. É igualzinho, o cara pulando pra frente com a mão na bunda. Ele tinha toda uma pegada de comédia, assim. Olha de onde 007, então, chupinhou. Brincadeira, pensando que o 007 era inovador. Brincadeira, já caiu por tese minha. Chegamos à conclusão de que GoldenEye 007 tava copiando o conteúdo de Ghostbusters. Caça Fantasma de Mega Drive, brincadeira. Que fase, Mas esse jogo era bem divertido, cara. Vamos lá, agora quem é? Cisne. Bom, eu de novo. Então vambora, vamos falar de. Vamos falar do Batman Retorno, de Super Nintendo. Sim, porra, esse jogo era muito bom, cara. Que jogo era aquele? Puta que pariu. GTA perfeito. Bonito. Perfeito, com jogabilidade boa. Bonito, jogabilidade boa. Só pecou em não botar dois players, modo dois players. Aí ia ficar perfeito mesmo. Ah, mas, cara, com quem, sabe? Ia ser o Batman quem, né? O Batman azul? Não sei. Podiam fazer um cheatzinho, botar um mulher gato, sei lá. Um mulher gato lá pra jogar contigo. Não sei. Bom, poderia ter, entendeu? Fica muito, o jogo é muito solitário. Né? Tipo, é você mesmo. Mas o clima desse jogo mesmo, o filme, o retorno, assim, você lembra? Ele era desse meio coisa assim, meio solitário, meio. Coisa meio... Não, é, o filme bem. É, bem, uma coisa, bem aquele gótico, clima meio dark, gótico, assim, é. Aquele coisa gélido, bem assim. Darkzão, então. Não, é, um jogo, eu jogo tranquilo. Até não, eu pego ele agora jogo. Você lembra que a introdução usava, tipo, imagens do filme? É, do filme, então. É. Filme. Não, não, durante o jogo, quando você passava, é, passava história, é, ele tinha CG. Pô, tem o. Era o, nele, é, se não me engano. Era, pinguim dando tiro. É, se lembra quando vinha aqueles caras das motos, aí você podia pegar eles, aí bater com a cabeça dos caras na parede, assim. Isso, não, podia pegar os dois e bater. É, assim, um no outro. Era, um nossa, no esse outro, jogo era. Jogar lá, pra, jogar lá pra cima, tipo assim, pegou, joga na, no. Quebrar o estágio, o banco de praça, poste. Aí tinha aquela fase lá que. Pegando fogo lá, que você tinha que passar lá pendurado, assim, aí os caras vinham tentando te derrubar, aí você ia, balançava, ia voando pra dar uma voadora nos caras, era muito louco esse jogo. Porra, tinha um botão de defesa, se eu não me engano foi o primeiro beat-up que teve defesa, não sei. Não, tá, o primeiro, um pouco exagero. Pô, qual que teve defesa? Acho que o menino já tinha alguma, só que você, tipo, você grava B. Não sei não, naquela época, não lembro, mas beleza. Ele tinha uns comandos novos que a gente estava acostumado com Final Fight. E esse jogo também era difícil. E era bem difícil esse jogo. Esse jogo era bem difícil. Não, é. Não é qualquer, não é qualquer molequinho de hoje de Diogo Maltini com pera que quase joga esse jogo, não. Não é qualquer Rômulo que fizer essa porra, né? Não é, não é, não é qualquer Mario Bros. Se lembra passar o último chefe lá? Você ia ao pinguim ver? Nossa, é difícil, pinguim, é. Senhora. É. Era muito difícil. O pinguim no prédio já era difícil, aquele do guarda-chuva. Mas é aquilo, né? A gente que já jogou várias vezes já tem tudo esqueminha. Fica aqui quietinho e tal. Não, e porque aquela coisa agora, também. Naquele tempo a gente não tinha muito o que jogar. Então o jogo que a gente pegava, mano, a gente ia, decorava tudo. Destruía. Ia decorar tudo. Não tinha jeito. Então, mas o pinguim era treta. Chegava lá ele com aquelas barras de vida verde, aí mudava pra roxo, rosa, tudo que era cor. É, não, não. Assim. Nunca chegava. Nunca chegava na vermelha, assim, pra você já ficar feliz nunca e acabar. Chegava. É. A mulher gato também era bem apelada. É, e ela era rápida, né? A mulher gato ainda rápida era bem caralho, rápida. Assim. É. Esse jogo é bom pra caramba. A trilha também dele, assim, é muito boa, assim. Esse jogo é um cenário espetáculo. Bem dark, é tudo escurão, parece que é tudo de noite. É e todos, assim, lembra bem, assim, o filme. Quem, se você assistiu o filme, jogava... Pegou o ambiente todo do filme. Aquilo ali foi perfeito. É, tá certo, esse mandou bem. Esse Batman é muito bom, esse jogaço. E vamos lá, Sérgio, manda um bom aí. Um jogo que eu achava top, assim, mas ele... A maioria das pessoas não conhece. É o Super Back to the Future 2, Super Nintendo. É o jogo baseado no... Nossa! É, jogo baseado no De Volta pro Futuro 2, mas esse jogo só foi lançado na versão japonesa. Mas esse jogo é top, mano. É muito bom esse jogo. Não sei se vocês já chegou... Alguns de vocês chegaram a jogar esse jogo. Super Nintendo, não. Joguei, não achei isso tudo. Ah, não. É muito louco. Você anda em cima da planchinha lá de skate, assim. Nossa, é muito da hora esse jogo. Não, o Cid não vai jogar porque tem bonequinho que é absurdo. Ah, é, eu esqueci disso. É, eu tenho esses traumas. Eu esqueci desse jogo. Já é estranho porque é um jogo de De Volta para o Futuro que é bom, segundo o Dissect. Não, é bom esse jogo. Pode botar depois aí no YouTube e vídeo e assistir. Cara, eu tô vendo o YouTube, o jogo parece muito bom. É muito bom, e eu fico besta como que esse jogo não saiu mundialmente, só foi lançado em versão japonesa. Eu só não sei por que diabos ele tem o nome de Volta para o Futuro, porque... Cara, isso não me lembra de Volta pro Futuro em nada, é só um cara de shake. É, mas é o De Volta pro Futuro 2, né? O que importa é o nome. Aí descobre que é um hack depois. Não, ele existe. Existe sim. Ele me lembra aquele jogo do bonequinho do que andava de skate no Nintendinho. Qual é o nome daquele jogo? Adventure Time. É, Adventure Time. Bota isso com um gráfico mais bonitinho, é o De Volta pro Futuro 2. Não tem, não tem. O jogo parece. Com filme. Cara, o jogo parece. Não remete bom. Nada ao filme. Não, mas o jogo é baseado no filme. É bom. Mas. Muito fantasioso, não, muito não é, fantasioso. Mas é jogo. Mas é muito é legal, é legalzinho, mas. É, o filme é realista. É, o filme é super realista. Né? É, o jogo não pode ser fantasioso, né? O filme é realista, né? Isso aí é lógico não, que acontece, cara, mano. De Volta pro Futuro, tô falando baseado. É basicamente documentário. É, lógico. É. Fatos reais. Como que vai me fazer um jogo fantasioso muito, sobre um filme de fatos reais? Não tem como. Não, impossível, mano. Entender, vocês me entendem. Ah, eu entendo, eu entendi. Eu de fato eu entendo a crítica do Cid. Esse jogo parece muito bacana. Ele só não parece muito, muito cartunesco, muito cartunesco, cara. Pô, mas você queria o quê? Na época do Super Nintendo também? Gráficos em 3D? Baseado em... Não, mas uma coisa mais normal. Cara, tu olha pro Marty McFly. Sinceramente, tu vê ele ali naquele boneco? Eu não consigo imaginar. Não, pra mim esse cara não é o Marty McFly. Esse cara não é. Parece Alex Kidd e... Cabeçudo. Putão. Alex Kidd putão. Se você não fala pra mim que isso é De Volta pro Futuro, eu nunca ia te falar. Mas o nome é... Putão, então é o que importa. Eu só ia achar, falei, nossa, que engraçado, um cara com um hoverboard igual De Volta pro Futuro. Era o máximo que eu ia fazer. Não, então, mas tá aí um jogo pra quem não conhece, pode ir que vale a pena, né? É bom esse jogo. Ele parece bom mesmo. E é legal que ele não é muito difícil também, ele tem uma dificuldade meio moderada, então quer dizer que o pessoal que tem certa dificuldade, assim, de jogo, consegue jogar. Acho que só saiu dois, né? Que é baseado no segundo filme, né? É baseado no segundo Exatamente, filme. Exatamente, só saiu dois. Então, porque ele é baseado no segundo filme. E detalhe que ele é super, ele não é... Voltou a fazer o Ultra e o... Cara, era o Super Nintendo. Na época tudo tinha super, né? Super. O Mega Mega Turricano, Mega, sei lá, Mega Bomberman. Os cara fizeram até os periféricos do Super Nintendo era com Super Scope, você lembra? Super Scope. É, então. Por que que não vai fazer o Super Back to the Future 2? Tá, esse jogo é uma roubalheira, tô roubando o nosso tema, né? Porque o tema seria jogos baseados em filmes. Mas o que eu vou citar é um jogo baseado numa série. Só que é baseado no filme dessa série, que é o Power Rangers, The Movie, do Super. É, Power Rangers, Mighty Morph, né? Mighty Morph. Mighty Morph em Power Rangers, The Movie. Esse jogo é muito louco, é um beat up, né? Esse jogo. É, mas ele é baseado no filme dos Power Rangers. É, baseado no filme. Então você, tipo, você já não tem o. Já não tem o Ranger Vermelho lá, que virou ator pornô, esse nome dele. É, esses detalhes eu não sei. Jason. Né? Há uma lenda na internet que o Jason, lembra do Jason, primeiro Ranger Vermelho? Que ele virou ator pornô gay. Nossa. Existe essa lenda na internet. Tem um vídeo de um cara exatamente igual ele, dentro da bunda. Power Rangers é já não tem a fama muito boa, ainda acontece umas coisas dessas. Peraí, atriz pornô então gay, né? Não, ator Tada pornô gay. Né? Então, ator gay, ele falou. Pior ainda. Caralho. Então, é que esse filme já é a segunda geração, né, do Power Rangers. Eu acho que até mais, porque teve várias, eu acho que é mais. Não, esse aí é a segunda. A segunda? Esse ainda tinha. É a terceira, né? Esse filme mas já... Mas você tinha o Tommy, cara. Mas Tommy é o Tommy que mais deu, pô. Então, mas a primeira era aquele que tinha o... Nesse ainda tem o Tommy, a Kinga e a terceira ainda. Porque depois então, porque é saiu o amarelo, o vermelho e o preto. Aí eles já são na terceira. Então... Apesar que a troca já foi na segunda geração também. Mas se for basear em poder, porque eles normalmente se baseiam em poder, já é a terceira. Ah, sim, né? Não, eu esqueci que tem aquela palhaçada dos originais japoneses. Foda-se, caguei pra essa porra toda. O jogo é muito maneiro. Por algum motivo que eu não entendo, você começa usando eles como civil, né? Com a roupinha dele de humano lá e tal. Eu não sei, se eu sou um Power Ranger, eu acho que eu ia começar com a roupa de Power Ranger dando porra de todo mundo. Mas não, eles quiseram começar com a roupa, com camiseta. Não, mas no próprio seriado e tal, ele sempre começa a porradinha com tal. Quando ele vê que o bagulho vai ficar feio, aí ele se transforma em super coloridos. Sim. E então você ia batendo nos inimigos e caía um raiozinho, lembra? Caía um raiozinho, você pegava um raiozinho, até encher uma barra, aí você se transformava. Agora, me disseram, esse é do Super Nintendo, né? Você tá sim. Falando. Eles me falaram que esse jogo não era Power Ranger. Era um jogo de um seriado japonês, pra variar. Aí aproveitaram um gancho do sucesso do Power Ranger e falaram assim, é só um Power Ranger. A gente não vai explicar aqui o que é Power Ranger, né? Power Ranger era a porra do seriado japonês que nego cortou a parte dos atores sem máscara e botou uns adolescentes palhaço americano. Vocês, né, sabem dessa história, né? A versão, eles vestidos de Power Ranger é tudo japonês. É a mesma coisa, o jogo é igual. Bom, mas o jogo tipo, era um beat-up e tal, e ele tinha um negócio que era muito curioso, que era... você tinha duas lanes, sabe? Duas filas, tipo o Fatal Fury, né? Que você podia jogar em dois patamares. Eles também tinham isso em algumas fases. Em vez de você andar livremente, né, pra cima e pra baixo, dentro daquele cenáriozinho, não, você só andava pra direita e pra esquerda e podia alternar essas lanes de vez em quando. O que era curioso, assim, era diferente do normal. Mas o jogo era bonito, ele tinha os inimigos interessantes. os chefes eram os chefes do, da série de TV, né? Porque no filme só tem um inimigo grande, que é o Uzi. E o filme, cara, o jogo é muito bom. Eu joguei também os jogos dos Power Rangers pro Mega. E são tão fraquinhos, cara, perto desse. É, o do Mega eu não conheci nenhum. Do Mega eu joguei. Do Mega Drive. Mas são beat-ups também? Sim, sim. São beat-up. É, ficaram bem aquém mesmo. O Super Nintendo matou a pau. Não teve nem chance pro Mega. Os sons eram ruins, a jogabilidade acho que não era igual ao do Super Nintendo. Quem jogou do Super Nintendo primeiro e foi pro Mega? Nem terminou de Mega. Agora quem começou no Mega talvez tenha levado adiante. Eu terminei porque, porra, eu aluguei aquele jogo e, bom, alugou, tem que zerar, né? É, o do Super Nintendo, eu fechei o do Super Nintendo primeiro e depois peguei o do Mega, acho que com um amigo, sei lá. Eu joguei e falei, não dá, foda-se. É a mesma merda, jogo de fora, não dá. Não dá, é muito diferente, porra. Se fosse um jogo totalmente novo, diferente, tudo bem, mas não era. Não, vamos lá, vamos mais uma rodada de jogos de jogos legais, filmes. Daí a gente parte pra trecheira, pro lixo. Vamos lá, Guilty, cita mais uma pérola dos jogos baseados em filmes. Cara, um jogo moderno, não é tão moderno assim, que eu cheguei a gostar, foi o Evil Dead do PlayStation 2. O Evil Dead, pra quem não sabe, é baseado naquele filme... Esse eu não vi. É Uma Noite Alucinante. Uma Noite Alucinante. Eu gostei. O mal é que ele meio... eu achava que ele era tipo o mundo, mas ele é linear, entendeu? Você faz as missões e... Dá o mesmo azar. Mas como que é a jogabilidade? É de estilo o quê? Você vê o boneco assim, você pode rodar a câmera e você vai avançando, detonando os inimigos, pega o item, volta pra trás. Ele saiu pra qual os videogames aí? O que eu tô falando saiu pro PlayStation 2. Teve... Todos os dois saíram pro PlayStation 2. Tem um e tem um que... O Renegado. Não tem na Steam esse jogo? Acho que não desse jeito que eu tô falando, dessa versão. Mas tá aí, esse eu não joguei não. Eu ouvi falar na época, mas não peguei pra jogar. É legal, você começa com Ash num bar... Aí você acha uma pá, vai andando. A pouco mais à frente você ganha uma motosserra e por aí vai. Ah, você tem uma motosserra e uma 12, não é? Mas você começa com uma pá só. Aí você acha uma motosserra, depois acha 12. É tipo um Devil May Cry, né? Eu não chegaria a comparar tanto, porque ele... Até pela fórmula do filme, o jogo tem um ar cartunesco, né? Apelando mais... Sim, eu digo pelo estilo de jogo, assim, é um hack and slash. É, um hack and slash, com tiro, se você quiser gastar bala, né? E o interessante é que é o próprio ator que dublou o jogo também, né? Esse detalhe. Ah, é? Maneiro. Olha só. É. Caralho. É. Porra. De que empresa que é esse jogo? Sério mesmo? Aí tem que olhar. Deve ser empresa grande, né? Porque... Não, é um jogo que até chegou a passar batido, se eu não engano. É, e por mim também de passar batido. Ah, sim, pô, passou batidaço. Não, pra mim não passou batido porque eu gosto da franquia, né? Foi até a HQ que fez na época. Ah, até a HQ. Publicou, no caso, né? Ah, até a HQ distribuiu, né? Não, é a Fast Four Don't Stick. Quem desenvolveu foi a Vice, certamente. É o Hack and Slash mesmo. É legal porque ele segue os azares de Ash com, esse, né, com essa trama, né? De ser o escolhido. Na verdade, era um jogo divertido. E vamos lá. Quem agora? Cisne. Eu vou falar sobre Entrando na Matrix. Enter the Matrix, porra. Esse jogo... Aliás, cara, esse jogo é melhor do que os dois filmes. As duas sequências de Matrix, né? Cara, o jogo, quando eu peguei o jogo e fizeram aquele comando de tu travar, congelar a tela pra fazer aquele negócio, eu falei, caralho, que jogo. Esse é o que você joga com o Neo, né? Não, esse jogo joga é com... incrível que ele só joga com coadjuvante, com a Niobe e o... Com o Ghost. Ghost e Niobe. O Ghost, isso que eu achei escroto da versão. Ele não botar o Neo como porra, selecionável pelo menos, né? Joga com a Niobe e com o Ghost. Mas, bom, não tirou o brilho do jogo não. Pô, tem certeza? Não era no outro, não? Não, o Enter the Matrix você joga com o Ghost e com a Niobe. Enter the Matrix com Ghost com a Niobe. Ah, é, o do Neo é The Matrix Patch of Neo. É. Ah, verdade. Eu não sei se é verdade. Uma vez eu li um barato que esse jogo vendeu tipo 5 milhões de cópias, meu. Não sei se é isso mesmo. Não, esse jogo foi um estouro do cacete. Não, aí eu não tenho. Esses dados não tem, não. Esse jogo, ele pegou o tempo de Matrix na popularidade e ele pegou e encaixou naquele ponto que ninguém... Não tinha informação, né? Tipo... É o que a outra fez naquele tempo. Pior que aquele negócio, o que saísse com o Matrix naquela época ali ia vender, porque não, o pessoal não, tava não, tão não, empolgado. Cara, não. Não, é, tipo, não é Matrix assim, 2. Não. Se fosse assim, os filmes, todos os jogos baseados em filmes iam ser bons, se fosse assim. Porque todos vieram Mas na Matrix, vibe do filme. O pessoal tava tão empolgado assim que. Caralho, olha só, então, gente, segundo o VG Charts, esse jogo vendeu 3 milhões.18 só no PS2. Tá vendo? Eu falei, eu li uma vez que esse jogo vendeu 5 milhões tudo, assim, em tudo. Não, mas a parada é que esse jogo, além dele ser um jogo maneiro, ele contava partes da história de Matrix e só ele contava. É isso que chamava atenção na época também. Ele foi propagandeado, sim, foi feito pra isso. Pra complementar mesmo. É, pra complementar os filmes, é. Os Wachowski lá lançavam isso. Além disso, a jogabilidade dele era muito gostosa, era muito bom e, porra, o jogo foi perfeito. Era esse jogo que tinha uma dublagem também em português? Eu não lembro se esse jogo tinha, se teve dublagem. Não, acho que foi o Patch the New. Acho que eu lembro que teve um que teve dublagem assim em português e eu falei, caramba, os caras até dublou o bagulho. Acho que foi o do New, não foi esse não. É, não, eu joguei o Patch of New no Xbox. Ah, esse do Neo aí é meio fraquinho, não gostei dele não. Eu lembro do tutorial que, tipo, você tinha aquela luta do Neo contra o... Ah, como é que é o nome aqui? O Lawrence Fishburne, eu esqueci o nome dele. Morpheus? Isso, Morpheus. Daí ele, tipo, ele te mostra como é que você luta, você aprendendo a lutar no meio da luta, igual acontece no filme, sabe? De repente fazem um upload de, sei lá, Kung Fu. Aí você sabe lutar Kung Fu, sabe? Eu me lembro muito dessa parte, era muito... Ah, aquela coisa de você andar na parede, né? Faz aqueles efeitos de câmera lenta, aquelas acrobacias. Era era tosco, mas era maneiro. Né? Como era Matrix, né? Matrix era basicamente isso: piruetas, a parte de ação, piruetas e tal. Efeito de câmera. Ficção científica, aquela coisa de doido, o pessoal gostava. Não, o primeiro Matrix é foda. Pra mim, o primeiro Matrix é um dos melhores filmes da história, fácil. Aí o 2 e o 3 não fez jus, né? Não, então, peraí. Primeiro Matrix não, né? O único Matrix, né? Porque os outros dois não existem. É, eu também acho o 1 bom pra caramba e o 2 e o 3 não fez jus. Um pouco disso, né? Na conversa da época, tipo, o final do primeiro Matrix já dá... Não precisa... É, de ser, fechou. Nem precisaria ter uma continuação, se não quisessem ali. Mas aí os caras viram o sucesso que fez ou não, vamos sugar mais, né? Aí inventaram duas histórias lá. Foi aproveitação. Aquilo foi aproveitação. Mas eu assisto na boa, 2 e 3. Bom, ele rendeu bons jogos, pelo menos. É, ele entra de Matrix é bom mesmo. Ele rendeu bons jogos, rendeu o Animatrix, que é maneiro. É, valeu a pena, valeu a pena. Vai, de Sérgio, cita um jogo maneiro aí. Então eu vou falar de The Warrior, de PlayStation 2. Show, esse é bom. É um jogo que feito pela Rockstar, que é baseado no mesmo com do filme do mesmo nome lá, The Warrior. Não sei se vocês assistiram esse filme, assim. Não, né? Nunca tive a oportunidade. Que isso? É briga de gangue? É, que é um filme baseado, tipo, em Nova York, assim, tipo, na década de 80, que é, tipo, brigas de gangue. E aí o jogo é a mesma coisa, assim, você escolhe uma gangue, escolhe contra a outra gangue que você vai brigar, assim. Aí você tem E sai pela cidade quebrando tudo. É como se fosse um GTA baseado só que em gangues, assim. Aí tem gangue das strippers, gangue dos policiais, gangue do... Tem a gangue das strippers? Tem gangue das strippers. É mó barato. Pô, o filme, vocês não assistiram o filme, pega que é bom. É, o filme é bom pra caramba. Até hoje é muito bom, cara. E o jogo é bom pra caramba também, porque jogo da Rockstar, né, normalmente não deixa... Não precisa nem dizer muito, né? Eu acho que tem pro PS3 também, não tem o Sérgio? Não sabe se é um port ou é novo. Não, eu não sei. O do PS2 eu joguei, o do PS3... Eu não sei se tem pra PS3, não. Não tem, tem pro PS3. Aí eu... Tem, agora eu não sei se é a mesma coisa... Se você vai aquela coisa de estilo da PSN, hein? É, aí eu já não sei dizer, mas eu sei que eu joguei o do PlayStation 2, né? O jogo é legal pra caramba. Ele é de PlayStation 2 e mesmo assim, você, no meio da tela, assim, fica aquela confusão toda, assim, e o jogo... Não, é, mó zona. Esse jogo era o tipo de jogo... Eu não lembro se dá pra cooperativo. Dá pra cooperativo isso? Online? Online eu não lembro. Ainda mais que é de PlayStation 2. Esse é o tipo de jogo que, porra, ia adorar ficar jogando... Era mó da hora também. Você pegando os itens, assim, você tá no bar e pegava a cadeira, gangue, quebrava outro, garrafa... Cadeira, mesa, caralho... Rua. Não, aí ficava a banda tocando. É, na rua, caralho, lá você pega tipo coisa de lixo, assim, taca no outro. E não é briga de tipo hoje, o nego pega uma pistola, mata o cara. Era porrada mesmo, era na mão mesmo, era coisa antiga. E aquele mesmo, negócio, a multidão, você brigando no meio da multidão, aí você dá um soco num, derruba, já cai derrubando o outro lá, e o cara já vem em cima de você. E já, meu, é mó zona o bagulho. Caralho, é muito porra louca, esse jogo é muito foda. E pior que você olha assim, você fala, mano, não vai dar certo esse jogo, mas quando você joga, você fala, puta. É foda. É uma zona. O jogo é uma zona. Se vocês assistirem o vídeo no YouTube, tu vai ver que porra é. Dá pra entender. É, mas o jogo é legal pra caramba, assim. Vale a pena esse jogo. Pra que plataforma essa porra mesmo? Eu joguei de PlayStation 2, mas o Cisne tá falando que tem pra PlayStation 3, eu não sei. Tem, mas eu não joguei. Joguei de PlayStation 2 na época também. Eu joguei de PlayStation 2. É, eu não tive PS3, mas eu sei que tem. E o filme, porra, o filme é um clássico, fala sério. É, o filme é legal pra caramba. Vocês já assistiram, vocês deveriam enfiar a cara na privada. É, muito bom, esse pica mesmo, esse é foda. Gente, então, um jogo que baseado em filme que pra mim é muito estranho, muito improvável. Aqui eu gosto muito, que parece que eu sou a única pessoa no mundo que gosta dele. É o... Ah, os Jogos Mortais 2. O 2? O 1 só... o um é bem melhor do que o 2? E você acha o 2 melhor? Ah, é? Tem um 2? Tem um? Pra mim era... Tem Sal e só acho que o jogo começou pelo 2. Acho que começou pelo 2. Ah, igual esse de Volta pro Futuro. Não, mas aí... Não. Aí é outra história. Então, aí você vê. Você achou o 2 bom mesmo? O pessoal... Eu gostei, cara. Então, mas... Então não, é porque, todo mundo então, odeia esse jogo. Esse é jogo porque você... Então, é porque você não jogou o 1. O 1 é mó top. Aí o 2 que foi a decepção. Que isso? Vocês estão falando sério? Sério, mesmo? Vocês estão falando sobre Jogos Mortais mesmo? Então tá. Sim. Então, o... Eu ia falar dele nos piores, mas... Não, nossa, isso... eu adoro esse jogo, cara. Eu joguei muito ele no Jogos Mortais 1, pelo menos, é top, assim. Eu até tenho ele no Steam, é bom pra caramba. Nossa, tem esse jogo no Steam? Sério? Um tem. Agora o 2, eles chegaram a colocar, adicionar tudo, página no Steam, só que depois eu acho que cancelou e nunca lançaram a versão pra PC. Chegaram até a aparecer lá as conquistas e depois eu acho que cancelou a versão pra PC. Aí só saiu pra... No mínimo, só o Dissection comprou um, aí falou assim, não vou vender o Dissection. Aí cancelaram o 2, né? Cancelou o 2. Pra quê? Mas o 1 é bom pra caramba. O 2 eu já achei bem abaixo, assim. Eu joguei, assim, no PlayStation 3, mas achei bem abaixo. É que como o jogo passa uma história, assim, meio... Depois do primeiro jogo, do primeiro filme, né? Eu pensei que, tipo, Jogos Mortais 2, sabe? Baseado na porra do filme. Não, não que fosse a sequência do jogo. É, não, então. É porque teve a sequência. Teve o Wii, que foi muito bom, assim. Até fiquei surpreso agora você falar que você não sabia que existia o primeiro, pô. Não, não sabia. Uma obra de arte da humanidade o cara não conhece? Pelo menos existe o primeiro e o segundo, né? Que diferente de um jogo aí. É, então, né? Exatamente. Mas é porque o Super The Back to the Filter chama 2 porque é baseado no segundo filme. Mas peraí. Todo mundo jogou esses Jogos Mortais? Não, só você. Não, eu comecei, eu desliguei, eu falei, não é pra mim não. Ah, muito chato. Não gostei. Você não gostou? Ah, vai, é um... A temática, não, a temática do jogo... Não, o personagem é cabeçudo? Não. Tem o cabeçudo lá que fica falando sobre os jogos. Mas não, não é isso não. É sei lá... É porque aquele bonequinho cabeçudo foi ele o problema. Não, é tipo assim... É, pra mim não tem cara de jogo. Nossa! Assim, parece que eu tô vendo Eu tô achando que você não viu o mesmo jogo então. Assim que a gente... Não, você não jogou. Não. Assim, é, você tá inventando essa porra jogou, agora. Não é possível. Você nunca jogou essa merda? Falando, cacete. Eu tô achando você que você inventou não, você não joguei inventou mesmo, isso agora. Eu não joguei. Eu peguei no camelô, bagaço, joguei pá, botei lá. Mas não peguei pra jogar sério, não. Comecei, achei enjoado, sério. Tem que ficar se livrando das armadilhas. Aí fica uma coisa assim, aí tu sai. É. Mas você gostou vocês do filme? Pelo menos, peraí. Você gostou? Vocês perceberam que o Cid não disse nada, né? Nada, né? Enrolou. E passa as armadilhas e não sei o quê. Ele não disse nada. É, então. Ele não faz ideia de como. Não jogou, fala logo. Olha só, por favor, colegas, amigos estão ouvindo esse podcast. O Cid está mentindo agora na sua cara. Ele tá chamando você de otário. Ele tá tentando iludibriar vocês. Então tem... Eu não joguei. Ele tá dizendo que você é um babaca. Joguei. Ele não vai perceber que ele não jogou um jogo. É, tá tentando enrolar todo mundo na cara dura. Ai, meu Deus. Tá bom, pronto. Mas eu não joguei mesmo. Não joguei então, mesmo. Fica mais bonito. Tô falando que eu não joguei porque eu não gostei, então. Caceta. Eu falei da experiência que eu tive. Então, mas beleza. Você gostou do filme? Não, não sou muito fã. Ah, então como que você ia gostar também do jogo, assim, já que é baseado no filme? Eu peguei. Pois é. Mas eu peguei pensando que ia ser uma coisa diferente. O filme é baseado no cara ali se livrar das armadilhas e tal pra tentar escapar. Você queria que fosse como o jogo? O cara chamasse o outro pra porrada? Falei assim, vem aqui, vamos lutar. E começasse a lutar? Não dá, né? É, pegasse uma espada. É, então. E não dá, né, mano? Mas esse jogo é bom, sim. É, ele não jogou. É, esse jogo, tipo, no Metacritic tem, sei lá, 40. É porque o pessoal do Metacritic. É que o pessoal do Metacritic. Ah, não. É, o 2 eu tenho que concordar. É fraquinho. Mas eu, quando eu falo bom, assim, é por causa que eu tô levando em consideração o primeiro, né? Mas o pessoal do Metacritic também é meio um pessoal amargurado. É um pessoal. É aquelas notações. Esse jogo recebeu 70 notas de 2 mil pessoas. Ah, cara, eu gostava muito da violência gráfica que ele tinha. Era, porra, era gore puro, assim, né? As armadilhas decepavam a pessoa. Se a pessoa gosta do filme, assim, vai gostar do jogo. É, só o Cisne que é um palhaço, né? Inventando a história e jogou porra nenhuma que inventando. Bom, a gente já falou de jogos bons, outros nem tanto, né? Há controvérsias nessa lista de jogos bons, né? Exatamente, jogos bons, mas nem tanto. Eu queria ver agora os genuinamente ruins, assim, tipo... Aqueles que fazem o ET parecer um clássico de violino. E sim, já citei ET, não vale citar essa merda aqui. Todo mundo sabe que isso é uma desgraça. Essa porra quase destruiu o videogame. Destruiu a indústria dos videogames. É, exato. Não vale citar essa porcaria aqui. Certo, então vamos mais uma. Vamos uma rodada agora de jogos ruins. Vamos lá, Guild. Começa você. Cita uma trecheira aí. The Addams Family do NES. Certo, família Addams. Um que é o seu bichinho cabeçudinho. Eu não sei, não, não era cabeçudo não. É base... Ele segue a linha do filme, você controla o Gomes lá. Aí, né, meio Metroid, a gente chamaria hoje de Metroidvania, né? Apesar que você não coleta exatamente, você tem que coletar os itens e vai avançando. Agora, a maior dificuldade do jogo era os comandos. Era tudo atrasado os comandos. Você tinha que pular, tinha que... antes. Tinha uma parte que tinha que nadar, aí você tinha que apertar o botão. Aquilo ali já não era muito confiável. Tipo, você apertava muito e você achava que tava indo muito rápido e não tava indo pra nadar. Nossa, isso aí eu já nem lembrava mais que era assim, que os comandos tinham delay. Morreu um tapa, tipo, você encostava um pouquinho no inimigo que fosse, a tela podia mostrar não encostando, você via um life descendo assim, não era picotando não, life descia mesmo. Caramba. Nossa, mãe do céu. Finalmente tem jogos assim, tipo, você acerta, ele dá aquele brilho e você fica um pouco invencível, né? Ali o life vai descendo. Não, mas esse jogo era ruim mesmo, assim. Esse jogo você ia na banquinha lá, tava sempre lotado, assim, tinha um monte, assim, na troca encostada. Eu não lembro desse jogo, cara. Eu me lembro de ter jogado muito o Addams Family Values, que era o Valuz, ou sei lá como chama essa porra, mas pronuncia essa merda, que você jogava com o Fester. Não, esse aí deve ter sido os dois, né? Que era um jogo tipo um Zelda, sabe? Aquele Zelda do Super Nintendo, sabe? Você via por cima e tal. E era um puta jogaço. Não era assim esse que você tá falando, não? Não, você joga com o Gomes mesmo. O Fester é até um inimigo lá. Mas é como? É um side-scroller? É um side-scroller. Não tem estádio, é a casa, é a propriedade deles. Você vai andando e vai. Até achar a chave final que vai pro sótão. É, ela é familiar, mas nenhum jogo deles eu achei legal. Não, o pior é que esse como dizer, ele tem potencial. O problema é a jogabilidade dele. E o hitbox, né? Se esse for o nome certo. É, esse eu não me lembrava, cara. Aliás, não lembro ainda. É, Cid, vamos lá, cita a sua trecheira aí. É um clássico. Dos arcades, eles conseguiram foder com tudo. Street Fighter Temu, porra, que bosta aquela, caralho. O Van Damme dando Sonic Boom, caralho. Aquele Ryu japonês, cara de lazarento. E a barra de life estourava, explodia quando quebrava. Quebrava, parecia que eram ossos. Meu Deus. Eu lembro até hoje, quando eu fui na banca e comprei, eu não lembro o número da edição, acho que era 12 ou 13, da Super Game Power, e vi o Van Damme assim na capa. E tava escrito assim: o novo jogo de Street Fighter com o Van Damme. Aí eu falava, caralho, esse jogo vai ser foda, vai ser top. Não, o melhor era ele fazendo quando ganhava a pose de ganho, que ele passava o pentezinho do cabelo. Pior que é. Aquilo, caralho. Não, o pior que a câmera meio que aproximava, assim, fazia um. Fechava, assim. É. Aí ele passava o pentezinho, aí fazia aquela carinha de sexo. E o especial? Nossa. E o especial dos caras, assim? Nossa, mãe. Não, esse jogo era um Mugen. Um Mugen não autorizado. Não possível. Nossa. Mas o filme também era um Mugen dos filmes, né, Matheus? O filme foi uma tosqueira, mas o jogo foi um Mugen na cara de pau. E o filme também, mano. Caralho, maluco, o que, que era aquilo? Que raiva que dava aquele jogo. O pior é que quando apareceu o arcade, assim, todo mundo foi ver, assim, não, vamos lá ver, né? Quando chegou lá, decepção, meu Deus, o Ken era, acho que tudo era asqueroso naquele jogo, não sei se era tudo, só o Ken, tudo, mas, caralho. E o Zangief, meu Deus do céu. E o E-Honda? O E-Honda meio magrelo, assim, você pega... Nossa senhora. O importante é que isso foi a resposta pra vocês se Street Fighter fosse na vida real. Meu Deus do céu. Não, isso... Eu sei que... É, a galera perguntava, era... tipo, ah, e se Street Fighter fosse igual Mortal Kombat, né? Aí, olha. Beleza. Tá aí, tá aí. Esse jogo acabou com todas as chances de juntar os dois. Os movimentos do personagem, tudo duro, assim, ele tudo movimentava bugado, tudo bugado. Duro, assim. Você via claramente faltando quase não, que quatro, eles tentaram assim, fazer, nossa. Eles tentaram fazer um esquema igual do Mortal Kombat, pegar, capturar o movimento do cara. É, mas faltou mas movimento. Deu tudo muito errado. Antes eles tivessem chamado a Midway pra fazer, mas acho que a Capcom não ia querer. A Capcom não tinha o aval ainda pra fazer um aval, jogo mas daquele, meu não. Deus do céu. O que que era aquilo? Cruz credo, cara. O cara dava ânimo. Bison, cara. Bison, meu Deus do céu. O Vega, o meu personagem favorito. Cara, fuderam com ele de tal maneira que parece que ele tava cortando cebola. Aquele golpe dele. Caralho. Tudo nesse jogo era ruim, mano. Era uma bosta. Fala aí, Diego. Fala um jogo ruim. Um jogo que eu achei péssimo, assim, na verdade. É um tal de Charlie's Angel. Não sei se você já chegou. As Panteras? Jogo, que é baseado nas Panteras, meu. É um beat up. Era tipo um beat up. Em nossa, 3D. Que você já isso, começa o jogo com as meninas tudo de biquíni. Aí você fala, que porra é essa, mano? As meninas de biquíni. Assim, não, só jogo se tiver o Rodrigo Santoro. Eu nem sei qual dos filmes que era baseado. Sei que começava tipo tudo sempre de biquíni, assim, num ambiente tudo 3D, você ia pra qualquer lado com os movimentos a la Street Fighter The Movie, tudo tosco. Que as personagens mal tocavam no chão, assim, tudo péssimo. O jogo ruim era esse, meu. Praticamente não tinha. A trilha sonora era inexistente. O jogo era uma droga completa, meu. Não sei como tiver coragem de lançar um jogo desse. É vergonha alheia. Mas isso pra que plataforma essa porra? PlayStation 2. Eu não sei se teve pra outro, mas eu sei. É de PlayStation 2. Tô falando. Que eu foi quando começou a desgraça, cara. Quando começou o declínio? Tô falando, ninguém me ouve. Mas o ET era de Atari aí. E aí? A teoria do Rômulo falhou miseravelmente, então. Não, cara, PS2 é foda. Ô, puta que pariu, geração filha da puta pra ter jogo ruim baseado no filme. É que aquele negócio, teve tanto jogo, mas tanto jogo, mas tanto jogo PlayStation 2, né, que não tinha como ser tudo bom, né? Então, a maioria cara, tinha que ser ruim mesmo. Vocês lembram da dificuldade que foi achar um jogo bom dessa época baseado em filme? É, bom foi. Bom foi difícil mesmo. Mas teve. É. Cara, eu não sei, eu tô muito em dúvida, que tem tanto jogo ruim pra citar, cara. Mas eu acho que esse é o maior de todos. É muito ruim, é uma desgraça sem tamanho. Que é o Batman Forever. Puta, esse jogo é ruim. O filme já é uma desgraça. O filme já não merecia ter sido feito. O filme não vale a fita VHS. Que foi gasto. Não, o filme fez, foi uma propaganda em cima de uma música, assim, que ele tinha uma música lá que era mal popular. Aí eu. É, do Sion mesmo, que aí se baseava tipo na propaganda, era não a música. Lembro. Aí todo mundo... É, o nome da música era Kiss from the Rose, ou For the Rose, alguma coisa assim. Ah, o Kiss from the Rose, porra, a única música do Sion? É. Então, o filme foi todo baseado, assim, inspirado, tudo em volta dessa música, assim, toda a propaganda, o marketing era por causa dessa música. E aí quando chegou o filme, de fato, que você pôde assistir, você falou, meu Deus, que desgraça. E o jogo, né, não podia ser diferente também, né? O visual do jogo, tipo, ele tem aquela proposta de ser feito com personagens digitalizados. É o Street Fighter né? Exato, é aquela coisa de personagens reais, só que digitalizados e tal. Atores reais. Meu Deus do céu, como é feio, cara. Como aquilo era feio na época. Hoje é intragável, mas na época já era muito feio. Ah, esse jogo era lamentável, assim, muito ruim. E a movimentação, ele tinha uma coisa de movimentos realistas, tipo, sei lá, eu não vou dizer que é tipo Prince of Persia, mas ele quase queria fazer isso. E o pior é que esse jogo saiu pra tudo que era plataforma, né, na época. Saiu pra PC, saiu pra Super NES, Super Mega, arcade. Sega CD, arcade, saiu pra tudo. Cara, mas a movimentação é muito nítida. Você vê que os caras estão batendo em nada. Que eles gravaram o cara socando o ar. O vento, isso mesmo. Aí aproximaram é muito o outro. Tosco. Assim. E o pior, tinha uma... isso me deu um trauma desgraçado, cara. Tinha. Esse jogo, tipo, sei lá, tinha uma área. Era no início do jogo, nem era nada demais, não. E você tinha vários andares. Você tinha que trocar entre os andares, subir pro andar seguinte e tal. Como é que você subia isso? Você subia isso com a bate-garra. Onde é que tava a bate-garra? Não sei, acho no cu, igual o bate-escudo da Feira da Fruta. Né? Onde tá a bate-garra? Ora, Robin, não seja bobo, é claro que foi do cu. Mas... Só que o controle pra você ativar a tal da batigarra era tipo pra cima e select, ou sei lá. Eu sei que em momento nenhum o jogo te explicava que aquele botão era usável. Eu lembro dessa porra também, que foi um pra eu descobrir também, e o caralho, eu tô quase desistindo. aí foi de troço. Eu não me lembro se era pra cima. Eu não lembro se era pra cima e select, mas meu Deus. Ele era meio baseado em Mortal Kombat, né? Que tinha uns ganchos, né? Era umas a versão arcade eu sei que era. Não, do Mega, do Super Nintendo, do Mega também era assim. Tinha uns ganchos meio loucos assim, tipo, era tipo um Mortal Kombat. Porque tu olhar pra trás, ele não andava no meio da luta, se virava assim, uma coisa. Ele, sei lá, ele adotava uma postura de Mortal Kombat durante as lutas, uma coisa de louco. É, cara, ele parecia aquela porra daquele Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero. É, cara, não, aquilo era. Era muito duro. Nossa senhora, era horrível, esse jogo não tem nada de bom. O gráfico é tosco. Deu a jogabilidade é tosco. Eu não lembro, da trilha sonora. Não lembro, mas deve ser uma merda. Nem preciso. Pois é. Foda-se, não vale. Passa, não importa a trilha sonora, não tem como. É, depois de tudo isso, você acha que ainda precisa de mais? Tu quer falar de trilha sonora? Tá depois de tudo isso. Esse jogo é um câncer, nossa senhora. Guilty, comenta aí mais um câncer do videogame, mais uma desgraça que não merecia ter sido feito. Karate Kid 2 do Nintendinho. Era um beat'em up genérico, você dava de lado com o Daniel San, chutava essas coisas, né? Meio que tentando seguir o caminho do filme, né? Cara, sério, eu tô procurando. Tem certeza que era o 2? Eu tô procurando Karate Kid aqui no YouTube, eu só encontro um, assim, não tem dois. É, eu acho que é o 1. Pode ser porque fizeram junto, né? Mas é o Karate Kid. É, então é o Karate Kid mesmo, é um só. Eu acho que não teve o 2 pro Nintendinho. O que eu me lembro mesmo do jogo é que tinha as partes do 2. Eu sei que o Karate Kid de Nintendinho era ruim. Eu falava, nossa, que jogo tosco, não tem nada a ver com. Mas pode ser uma compilação também, porque tinha jogo que seguia isso. Alguns jogos, vários seguiam isso na época, né? Eles pegavam e anotavam os dois. Eu tô vendo o vídeo do cara jogando e parece impossível, assim. Os teus golpes estão sempre no ângulo errado, eles nunca acertam. O hitbox não existe, assim. O hitbox é bizarro. O pé do cara vai lá no céu, assim, aí você não sabe se vai acertar o cara. Assim, nossa, esse jogo é muito ruim. Não, engraçado, tem um cara atrás, tô vendo aqui, tem aquele cara atrás, tipo o juiz, né, com a mão assim pra trás, querendo fazer o... Tem, esperando o cara bater no chão, né, pra dar o veredito final da luta. Caralho, que bizarro. Meu Deus, cara, que jogo horroroso. Eu tô assistindo esse vídeo, eu tô muito chocado. O jogo é zoado, cara, mesmo. É muito bom. Os inimigos, sabe os buracos que você pode cair? Os inimigos também, né, se matam. Lógico, eles vêm andando e caem no buraco, é isso mesmo. Eles não têm nem capacidade de pular o buraco. Cara, é impossível você acertar um inimigo, cara. Caralho, o melhor hitbox do mundo. É, se acerta um chute nele, ele já começa a descer na tela, assim, tipo, é desintegrando, assim, aí vai afundando. Você que assim, olhando, assim, o ambiente inteirinho, você pensa, porra, deve ser legal, agora você vai jogar. Nossa, é muito... A jogabilidade é dura pra caramba deles. É foda, aquela época era foda. Tipo, ah, esse filme é legal. Então, nossa, Karate Kid é um filme bacana. O jogo deve ser legal. Não era legal. Naquela época, então, você ainda bem molecão. Exato, criança otária, né? Assistiu 1 milhão de vezes na sua tarde. O filme maior sucesso do jogo deve ser a coisa mais perfeita quando você ia ver mesmo. Deus do céu, que jogo tristeza. É o controle que é ruim, né? O jogo que é ruim. Tipo, como é que chama aquela porra daquele jogo? Um jogo decente, que você tá andando com karate. O karateka, parece karateka, né? Só que muito piorado. É, então, o karateka, aquele Yekong, é o karateka. É karateka com plataforma, né? Karateka com plataforma, só que muito piorado. Olha, esse jogo mereceu um remake. Karateka na Steam, não? Tem, mas é o remake, né? Não, o Karateka. Não, esse Karate Kid merecia ser esquecido. Ele, de certa forma, ele estava esquecido, até eu lembrar aqui, até né? Até você depois. Exatamente. Isso é culpa do Guilty, a gente vai ficar lembrando dessa porcaria. Eu preferia não me lembrar disso. Se bem que eu também preferia não me lembrar de tudo que a gente falou, do Batman, eu não queria lembrar dessa merda. Sim, vamos lá. Mais um jogo que a gente não devia se lembrar. Eu vou meter logo 4 logo. 4 esqueceram de mim, todos. Pega. Sério? Todos esqueceram de mim do Super Nintendo. Eu só vou tirar, só vou salvar o do Master System. Só, o resto bota tudo aí. Pô, peraí, foram 4 jogos do Super Nintendo? Não, teve o do Super... Não, de todas as plataformas. Teve um do Super Nintendo, 2. Aí teve um do Nintendinho, o 2. E teve o do Mega Drive também, pá. E o do Master, que seguiu uma linha totalmente diferente. E teve o do computador também. Todos fizeram a mesma linha de entrar na casa, fazer armadilhazinha pros ladrões a gente pegarem e ficava nessa. Isso não é legal? Chata pra caralho. Não, não é legal não. Sinceramente, o 2 não, o 2 já era diferente. O 2 era, sei lá, era tipo um adventure. Aí tu começava no não sei se era no hotel, aí tu tinha que pular liquidificador, encerador de chão, tinha que pular. Bizarro, maluco. Meu Deus do céu, péssimas lembranças com esses jogos. Todos de uma bosta. Tremendo. Esse que você falou aí é um jogo de plataforma e tal, você tá passando por fases. É, o 2, o 2. O 2 do Super Nintendo era tipo de fase, já. É, o primeiro você tá em casa. O primeiro era dentro de casa, é. Todos eram o mesmo esquema. Tu entrava e aparecia lá os vilões entrando. Aí tu tinha meio que um. Ficava naquela, né? Aí imagina tu começar o jogo. Tu não sabe onde fica nada e tal. Pô, era muito estranho o jogo. Tu tinha que saber as armadilhas de cabeça, entendeu? Mas não tinha nada a ver com o filme. Tinha que ir capturando primeiro os itens. E depois que tu capturou os itens, tu vai lá e bota os itens no lugar certo e espera o cara cair. Quer dizer, bizarro. Cara, olha, eu não sei, eu tô olhando aqui o vídeo desse primeiro aí e parece muito legal, cara. Eu gostei da ideia de você procurar as coisas e depois montar as armadilhas e ver os caras caindo, não sei, me pareceu legal. Não, vai por mim, não. Não pega seu tempo não, que, meu Deus do céu, era ruim demais, que isso, os gráficos eram todos horrorosos. É, tipo, o conceito me pareceu legal, sacou? Só o conceito. Não, o conceito, sim, se fizessem algo realmente bacana, mas não fizeram não, era uma coisa muito estranha, muito esquisita. Sei lá, os gráficos eram ruins, não ajudava também, umas coisas bobas, tipo escorregar em banana, botar o troço, era diferente do filme, no filme ele usava umas coisas até interessantes, no jogo não, era coisas bizarras, caralho, só de lembrar dá até agonia esse jogo. Umas coisas estranhas pra cacete, não gostava não. E é isso aí, só o do Master que eu salvo, foi o que dá pra jogar. O resto eu boto como o pior lixo do universo. E Sérgio, manda mais uma porcaria dos videogames aí baseado no filme. O que eu lembrei agora é aquele um jogo chamado Time Cop. Não sei se vocês conhecem. Sim, do Schwarzenegger, né? Time Cop é do Van Damme. Do Van Damme, é. Sim. É, o Guardião do Tempo. Caramba, esse jogo é péssimo. O sinal, o único sucesso do Van Damme, hein? O filme pode ser, porque o jogo, meu, é mais um daqueles que tentaram usar aquele esquema lá de Street Fighter The Movie, assim, o jogo. Aquela mesma porcaria, assim, movimento travado, os gráfico uma bosta, tudo é ruim nesse jogo. As telas nada com nada, o jogo é uma droga total, meu. Mas, nossa, aliás, se não me engano, eu lembro do podcast de revista que eu tava falando, que a primeira revista que eu comprei foi uma Video News Game, e um dos jogos dessa revista era esse jogo, Time Cop. Time Cop, nossa. Até isso a revista do Romulo já era especial. É, já era especial, já vinha com essa beleza. O jogo é a mesma coisa do Batman Forever, do Street Fighter, que é o mesmo esquema assim, de querer fazer tipo um coisa digitalizada, assim. Pior. É. Só que, nossa, esse é ruim. Pior que você anda numa tela que não tem nada a ver, assim. Uma tela tipo com uns prédios ali atrás, aí bate nos carinhas, daqui a pouco na outra você tá subindo uns andares nada a ver. Meu, esse jogo é muito ruim, a trilha sonora é uma bosta. Nossa, é muito ruim esse jogo. Péssimo. Esse é aquele que você comprava, assim, gastava seu dinheiro, comprava e depois você ficava chorando e não conseguia arrumar com quem trocar. O importante é que na Wii já tava escrito: jogaço, vale a pena. É por causa daquele negócio, né? Tá lá Jean-Claude Van Damme, né? Os caras, nossa, isso aí vai ser sucesso. E você comprava acreditando que ia ser bom, né? Porque você ainda comprava as coisas naquele tempo iludido, assim, não, se é um jogo baseado no filme e ainda tem um cara fodão, assim, do filme, o Van Damme, o jogo vai ser foda pra caralho. Ou você não sabia que era jogo ruim na época também, né? Até jogar um. É, então. Não, mas Time Cop, quando você joga assim, você... Puta, mano. Que jogabilidade ruim, meu. Um jogo ruim, meu. Esse aí é uma tristeza completa. É, bom, eu vou citar uma outra desgraça que eu não sei por que tem o nome desse filme. Não sei, não faço ideia. Que é o outro jogo do De Volta ao Futuro. Que é o dos túneis. Ai, meu Deus, eu tive esse cartucho, eu comprei. Esse jogo tinha, ele era, eu não sei o que que ele é. Ele, cara, pra mim esse jogo era um Endless Runner daquela época. Realmente, falando desse, eu tenho esse sentimento desse jogo também, viu? Qual a versão? Não é o do cabeçudo, não, é a normal. Não, né? Do Nintendinho. Tinha dois jogos, mas qual? Tinha dois. Ah, aquele que você só andava pra cima. Ele que você andava pra cima igual um maluco. Era aquele que tu viajava no tempo? Não, não, não, não, não. Ele até falava que viajava no arcade. Não, esse jogo é só uma... Lembra de Paperboy? Lembra do jogo Paperboy? Ah, tá, eu lembro. Então, esse é do primeiro. Esse jogo só anda pra cima. Igual o Paperboy anda pra frente. Ele anda pra cima e sobe a tela. A pé. Tipo o Paperboy e o jogo do pinguim. Então, e você não consegue parar, você não para nunca. Você tem que ficar correndo e pegando. Tinha uns bonequinhos segurando vidro, não tinha? Essa merda, tinha que desviar dele. E você tinha que pegar os relógios. Não sei. Aí, sei lá, em algum momento você pegava um skate. Aí aquela merda, você ficava ainda mais rápido. Aí a coisa ficava transada. Maluco, isso aí eu não consegui jogar, não. Mas eu lembro que eu paguei, passei raiva com isso aí. Mas é porque você não viu o 2. Se você viesse o 2, você ia falar assim, meu Deus, não sei qual dos dois é o pior. Não, é possível. Esse aí ainda pelo menos tem um sentido. Agora o outro. Não, esse jogo não tem sentido, cara. Esse jogo não é de Volta pro Futuro. Não tem nada aí, que lembra. Tu vai pra frente e vai ter uma hora termina. Beleza, vai passando de fase. É um tipo. Não, você não tá entendendo. São todas as fases são assim. Eu sei, cara. Eu imagino, mas pelo menos vai. Tem ver o 2, depois tu me fala. O 2 do Super Nintendo era uma coisa de Nintendinho. Eu comprei, na época eu tava na vibe do filme. Falei, caralho, comprei. Puta merda, quando eu joguei. Não, o jogo é tão. Eu tô vendo o vídeo no YouTube de novo, assim, do filme. E, cara, o cenário é tão bizarro. Você tá andando na. Tá de skate na rua, e de repente um dos inimigos tem que evitar é uma mulher rodando um bambolê. Esse é o inimigo, uma abelha gigante, tem uns caras fortões. E o tiro dele era uma bola preta. Tipo uma bola de boliche. Imagina você, isso de Volta pro Futuro, né? Tudo a ver com o filme. De Volta pro Futuro é você andando na rua, fugindo de abelha gigante, caras fortões, mulheres de bambolê, enquanto atira bolas de boliche e tenta pegar relógios. Isso é de Volta pro Futuro. Não, detalhe que embaixo tem tipo um menuzinho assim que tem a cara do doutor, do Michael Jamie Fox e do. Acho que é o Biff Tannen, né? Que tá ali. Esse jogo não só faz pra lembrar que é sobre o jogo. É tipo assim, olha, esse aqui é o de Volta pro Futuro, tá vendo? Tem aqui o doutor, o Andy Brown, tem o. Caralho, esse aí realmente é lixoso. Dá até agonia. Galera, nossa última rodada de porcarias. Guilty, cita o seu último lixo do dia. Eu vou pegar um mais moderno, que foi o primeiro jogo do Transformers baseado em filme pro PlayStation 2. Esses baseados no filme era realmente tudo chato. Tanto que eu lembro que você começava com o Bumblebee, básico. Aí, tá na Terra, chega a casa do cara. Mas nesse meio tempo você tem que matar uns robôs antes de chegar lá. Você vira o carro, vai até o lugar, mata os robôs. E repete esse negócio até terminar a fase pra depois. Acho que se deslocar até a casa do protagonista do filme lá de novo. Ah, eu não lembro, eu lembro que era tudo muito ruim, mas esses que era baseado em. Não, eu sei que o jogo é baseado em repetição. Você até pensa, não, eu vou jogar com os Decepticons pra ver se anima mais. É a mesma coisa. Mesma coisa, eu sei. Os gráficos ainda meio meia boca, assim, mesmo pra época, assim, você achava ali meio meia boca. Totalmente meia boca. Eu até dá pra considerar os gráficos porque é um PlayStation 2, certo? Mas é muito repetitivo demais. E também eles já eram pela Activision também, né? Acho que é. Não lembro agora. A Activision não fez nenhum jogo desses Transformers que presta. Cara, porque já sai do tema, mas os baseados em Cybertron eu gostei. Ah, não. Ah, é, mas esses aí já são aqueles do PlayStation 3, né? É, do PlayStation 3 do PC, mas aí já é baseado no universo. Né? No caso, eu tô falando dos filmes, né? Esses do filme, meu, não teve nenhum que se salvou. Todos são péssimos. Cisne Negro. Bom, vou falar sobre um jogo que eles tentaram inventar. Eles pegaram um filme e tentaram inventar. Fizeram 007 Racing. Nossa senhora! Eu peguei esse jogo por engano no PlayStation 1, pensando que tava me dando bem. Nossa, não, peraí. Você pegou 007 Racing e achou que tava se pensando em bem. Ah, tá, beleza. Beleza. Peguei, na época de jogo pirata, tu troca com um amigo da escola, troca ali. Porra, 07 Racing, cara, caralho. Aí dei uma merda e peguei outro. Foda-se, pensei que peguei jogando. Peguei, meu Deus. Imagina um 007 onde você não sai do carro. Se chama Race, né? Esse aqui é que se dá certeza. Pois é. Caralho, que jogo bizarro, maluco. Pensa num jogo bizarro. É o 007 Race. Mas aí é tipo. Mas aí é tipo o quê? Corrida, assim, tipo Mario Kart? Como que não, é? Não, assim? Tu tem missão, é um jogo de aventura. Mas você controla o carro e tipo vai assim, detonando tem... o que as missões pedem. Ah, é. Podia tipo ser qualquer assim, coisa, joga, então, o né? Carro joga míssil, é o carro joga míssil, o carro joga laser. Agora é legal que você vai passar pelos carros da. O ponto de destaque. Você vai passar pelos carros que ele já usou. É o único ponto. Não. É o único ponto de destaque do jogo. Tá de não, sacanagem. Porque, é. Né? Que cara, isso? Você tá de sacanagem eu lhe dizer que eu conheci gente que gostava desse jogo. Ah, sempre existe. De todos os jogos ruins que a gente falou, sempre vai existir uma pessoa que gosta de algum. Isso você pode ter certeza. O que eu achava legal nesse jogo é porque eu gostava do. Eu achava, viajava da tecnologia dos carros do James Bond, né? Tipo o carro que dava na água. Ah, então ele baseava nessas ideias dos baseava carros. Nos carros. Não é um jogo de corrida. É um twist de metal, só que os inimigos assim. Não se movem, eles estão lá parados. Estão na parada, é. Tu tem que resgatar acho que não sei quem, aí tu tem que atravessar a cidade pra lá, aí tu pega. Cara, é bizarro. Tu não sai do. Nossa, é bizarro. Muito estranho. Ele é meio. Estranho. Ele é tipo mais ou menos aquele esquema do driver, assim, que você tem a missão, aí vai com o carro lá, daquele esquema de driver. Isso, só que tu não sai do carro em eu pensei que era só um jogo de corrida. É um driver mais vigilante 8, bota logo assim. É um driver, só que ruim, né? Porque o driver é legal. Ruim, se tiver uma parte boa aí, foi. Que o Guilherme falou, porque eu realmente não vi não, nada. Não, você pensar assim, como é que era os carros de James Bond, você pensa, porra, o cara é assim, tem essas coisas, tem essas opções, né? Agora, se você for pelo jogo, você vai achar muito repetitivo também. A missão é sempre a mesma coisa, só muda a carcaça do carro. E ele tinha a trilha sonora dos filmes também, ou era uma trilha sonora inventada? Não, era coisa de louco. Eu não lembro, não. Vou te falar a verdade, não lembro, não. Mas já era tudo uma bostosa. Mano, aí também quem vai pegar um jogo de corrida do 007? 007? Cara, mas Racing, era embalo. Tudo na época era embalo de James Bond. Ele é de PlayStation 1 esse jogo? PlayStation 1. Nossa, deve ser muito bom esse jogo. Caraca, maluco, que jogo bizarro. Foi um dos piores lembranças que eu tive de 007 na minha vida toda. Caraca, foi final de semana tenebroso. Vamos lá, Session, cita a sua porcaria aí. Eu vou falar do jogo do Iron Man lá, o Homem de Ferro. Você chegar a jogar. É aquele do PlayStation 2, de plataforma? É, aquele lá que o cara é tudo travado, parece que você tá jogando com um robô, aí você vai fazer os movimentos, a câmera demora pra acompanhar, se lembra? Que você vira pra um lado, a câmera... Eu joguei um que era 2D, em linha. Não, o que eu tô falando é 3D. É madeirinho. O que eu tô falando é 3D, baseado no filme, assim. Aí que você vai fazer, você vira pra um lado, a câmera demora um tempo, assim, pra acompanhar seu movimento, assim, o jogo é tão mal feito. O jogo dá lag até na apresentação, no início, quando você tá assistindo, assim. Tem queda de flames, assim. Você fica é de PlayStation? É, de PlayStation. Aí você... Caralho, é do primeiro filme? É, do primeiro filme, é só Iron Man. Meu, você tá jogando com um personagem normal, sem nada, você parece que tá jogando com um robô, assim, tudo travado, assim, o jogo é péssimo, meu. Horrível, feio. Feio também que dói, você fala, meu Deus do céu, esse gráfico aqui é de PlayStation 1, não é possível, meu. Jogo ruim demais, viu? Mas o. Tipo, o jogo do. Como chama? O jogo do Capitão América é maneiro. Não, Iron Man eu tô falando. Sim, então. Cara, tu falou que é a mesma galera que fez essas porra tudo. Então, tipo, eles podiam ter aprendido alguma coisa. Ah, tá. Não, ixi. Se você fez qualquer um vídeo assim desse jogo, você já vai falar, meu Deus do céu, mas que jogo desgraçado é esse? Fizeram. A trilha sonora é horrível. E esse negócio de cair flame é constante, assim. Às vezes você tá parado, assim, você vira um pouco a câmera, assim, começa a mover, assim, começa a cair flames, assim, você fala, meu Deus, como isso é possível? É triste esse jogo. A movimentação do personagem é muito robótica, assim, é dura, lenta. Iron Man, cara. É, mas mesmo assim, né? Não é possível. Você tá jogando com. É um cara com armadura, não é com o Dylan lá do Jaston se movimentava muito mais perfeitamente do que esse Iron Man aí. É incrível, esse jogo é muito ruim, meu. É triste. Esse eu não conheço, não. Ah, nem queira. Eu passo bem longe. Mas jogo baseado em. Esse jogo aí baseado em filme é uma decepção. Olha, mas nenhum desses jogos, nem ET consegue ser tão espetacularmente horrendo quanto o jogo que eu vou citar agora, que é Dirty Dancing The Game. Vocês se lembram de Dirty Dancing? Eu lembro que eu só lembro da música. Exato. Eu lembro do filme, mas do jogo? Existe um jogo pra PC. Nossa, eu nem sabia disso aí. É um jogo pra PC que é um jogo de gerenciamento, sei lá. De gerenciamento? Sim, sim. Que tem a ver? É maravilhoso, pelo amor de Deus, cara. Você constrói seu personagem, tipo, constrói tipo, a face dele, o que você vai colocar e tal. É um jogo 2D que você tem que gerenciar a escola, sabe, de dança lá e tal. Você é a guria lá do filme. Você gerencia como é que tá a escola, se tem gente chegando, como é que tá indo. Impressionante como é que esse jogo foi concebido. Como é que alguém um dia. Pensa. Gente, mas sabe o que é legal? Vamos fazer um jogo do Dust Dance. Dust Dance. Não, cara. Não, isso não é um jogo, porra. Não, qual gamer que tá interessado em gerenciar uma escola de dança? Fala pra mim. Geralmente gamer, porra. Você que empresa quer isso aí? Puta, eu não faço ideia, cara. Eu fico besta, como que a pessoa chega e fala assim, não, vamos fazer um jogo desse baseado no filme, vai ser de gerenciamento da escola. E aí vem alguém e ainda concorda. Porra, é uma boa ideia isso aí. Esse é o pior, o cara encontrou alguém que concordou com isso. Banco imobiliário para o Nintendinho. Olha, não, o quê? Tá maluco? Banco imobiliário é bilhares de vezes. Mas é, a questão do gerenciamento, né? Aliás, eu gostaria de deixar um desafio para nossos queridos colegas ouvintes. Alguém, por favor, cita um jogo pior, mais escroto, mais horrendo do que Dust Dance no Nintendo. Por favor. E o jogo tem várias, cara, o jogo tem vários minijogos. Tipo, tem uma parte que é um jogo de Match 3, sabe? É inacreditável, cara. É a melhor coisa. Vai aparecer alguém falar que gosta do jogo. Isso é claro. Mas sempre vai existir. Sempre. Não importa o que você falar, vai existir alguém que gosta. Sempre. Ah, não. Eu queria. Cara, não, eu não sei se eu quero conhecer uma pessoa que realmente gosta de Dust Dance. Só o fato de já teve pessoas que comprou, quer dizer que alguém deve ter gostado, né? O Romulo comprou esse jogo. Ah, com certeza. O Romulo comprou. O Romulo tá renegando agora. É, agora tá nessa daí, ó. Romulo na juventude. Dust Dance The Game. Vou pegar outras garotas baseadas nesse jogo. Aí pá, chegou lá e como gerenciar o negócio. Não, e ainda tem um jogo de Dust Dance pra Facebook. Esse aí é tipo Team Park, sabe? Beto que o Chueta está se remoendo na cova uma hora dessa. Ah, cara, não, eu acho que não podia ter um jogo melhor pra fechar essa onda de jogos ruins. Ah, meu Deus do céu, esse jogo é muito ruim. Eu não consigo parar de rir, né, vendo essa porra. E eu tô vendo, eu tô assistindo os vídeos no YouTube, tipo, não melhora. Só faz ficar mais engraçado. Porra, né? Tá tentando dar chance pra isso ainda? Cara. Isso, vou dar uma chance pra Dutch Dance. Mas vamos lá, pessoal. Então vamos pra terminar aqui. Vamos citar rapidinho algumas menções honrosas. Aqueles jogos que você queria citar, mas só falar o nome deles rapidinho. Assim. Cita aí, sei lá, uns 3, 4, o que você quiser. Jogos bons e jogos ruins. Olha lá, começa aí, Hilt. Jogos bons, eu vou citar dois. The Italian Job. Tem duas versões. A de 2001, que é baseada no filme de 1969. E a que saiu em 2003, que é baseada no quase um remake. Agora um jogo ruim, Predador 2 do Mega Drive. Eu nunca consegui gostar daquele jogo, velho. Não dá. Além de você ter que se salvar o pessoal e ainda sobreviver aos inimigos. Não dá tempo. Cisne, fala as suas menções honrosas. Rapidinho aí. Então, menção honrosa para os jogos bons. Jogos bons, eu vou botar aí Halloween, de Atari. Nossa. Pela época dele, é um jogo bom, bom pra sim. Caramba, um jogo esse jogo bom, é sim, muito baseado bom. Baseado em filme. Só os haters nega. Quem viveu a época, sabe que é bom. Só os haters nega. E outro jogo bom, vou botar aí o Jurassic Park de Mega Drive. Gosto muito mesmo, é legal. E gosto também de... Caralho, tava perdendo a mão, esqueci, tá acreditando nisso? Bom, vou falar sobre o jogo ruim então, esqueci, foda-se. O jogo ruim que eu, caralho, tem que falar é ET, tem que bater na tecla mesmo, que aquilo ali tem que ser enterrado de novo. Desenterraram e enterraram de novo, é isso aí. O El Datari foi ter enterrado, devia ter destruído. É, eles tinham que desenterrar e enterrar de novo. Morreu, ressuscita e morre de novo. Cruz credo, que merda, acabou com o Atari tudo. De Sérgio, cita os seus aí, vai lá, suas menções honrosas. Os jogos bons, as menções honrosas, é The Good Father, né, do PlayStation 2, né? Sim, jogo é um. Eu achava esse jogo, jogo bem legal. E Scarface, né, tinha Scarface, né, mano? Tinha um jogo também, Scarface, né, que era bem legal, The World War, alguma coisa assim. O Super Star Wars também, de Super Nintendo, que é baseado na trilogia, né, mas é legal pra caramba. E Alien 3, eu achava esse jogo super foda, mano. Alien 3. Eu ia citar esse jogo. Alien 3 era top, mano. Esse jogo era muito legal. Só era repetitivo. Ah, não, mas era bom pra caramba. Aí, jogo ruim, assim, que eu lembro que ele ficou de fora, assim, é aquele jogo lá, Catwoman, né? Que é baseado no filme lá da Mulher Gato. Ah, que merda. Esse jogo é muito ruim, velho. Eu estava bem até você lembrar desse jogo, velho. O filme já é uma desgraça. Então, e o jogo continua a mesma bosta. E o outro, já que o Guilty mencionou da versão de Mega Drive, é o Depredador, só que eu não gosto, né? O Predador do Nintendinho, eu não gostava desse jogo. Que, por sinal, nem é realmente o Predador, né? Pegaram, fizeram um hack lá e... Então, mas tem gente que gosta desse jogo, mas eu acho não tem nada a ver, assim, mó jogo tosco, assim. E, por sinal, eu gostava desse Predador. Foi um dos primeiros jogos que eu tive pro Nintendinho. Jogos legais baseados em filmes. Tem, deixa eu ver, Two Lies, aquele filme do Schwarzenegger. Então, esse aí é top, mano, muito louco. O Máscara, eu adorava o jogo do Máscara, cara, o jogo do Máscara. Ah, tá aí o Máscara. O jogo do Máscara, do Super. E o Dick Tracy, lembra do Dick Tracy, pra CD? Eu lembro de um, mas era de tiro. É, pois é, então, jogo de tiro. Caraca, eu lembrei de um agora, meu Deus, lembrei de um agora de jogo ruim, meu Deus. Duro de Morrer, lembra do Saturno? Duro de Matar, você quer dizer. Die Hard, Duro cara, de Matar. Eu gostava daquele jogo, caralho. Eram três jogos, né? Eu gostava daquele Trilogy, que era de PlayStation. Isso, eram três jogos. Que tinha um que era subindo no prédio, o outro era você num táxi. E o outro era tipo, caralho, um jogo em trilho, não, primeiro, assim. Primeiro, o do Saturno era muito asqueroso. Era um beat-up, assim, meio louco. Ah, mano. O do Saturno, então, é baseado no do arcade, então. Porque o do arcade era um beat-up 3D, assim. Então é baseado no arcade. 3D, caralho, é. Era tipo aquele Final Fight do... Ah, então é, o do Saturno, então, é baseado no arcade. Você falou isso aí do Die Hard, eu lembrei de Máquina Mortífera do Nintendinho. Ah, então, nossa, mãe do céu, o que que era aquilo? Era um Alex Kidd com tiro, é a mesma coisa, o Karate Kid, quer dizer. Era o Karate Kid só com uma arma, sério? Sério mesmo? Bota aí que tu vai ver, era um Karate Kid com arma. Que coisa asquerosa. Pô, vocês não me deixaram terminar de citar jogos ruins. Tem um jogo baseado em filme que eu não sei se eu coloco ele em menção rosa de bom ou ruim, que é o Judge Dredd. Nossa, esse jogo... Eu achava uma porcaria, mas tem gente que achava esse jogo mó bom, mas eu achava então, muito ruim esse jogo. Na minha lembrança, esse jogo era muito legal. Mas eu tenho certeza que esse jogo é uma merda hoje. Eu não joguei. É ruim. Mas eu tenho quase certeza que ele é uma bosta. É muito duro a movimentação, tudo nesse jogo é duro, assim, cara, é tudo ruim. Eu achava uma bosta. Nintendo, eu gostei. Eu joguei do Mega. Não sei se é diferente. Eu joguei só o do Super e achava muito ruim. E o Sexta-feira 13 do Nintendinho? Cara, era muito duro, era tosco, era assim. Ah, era horroroso. E mais uma tosqueira que eu também não acredito que foi feita, que é o jogo do Tubarão. Lembra do filme? Jaws? Lembro do filme. É um filmaço. Tem um jogo dele. O filme era bom. Agora o jogo eu não lembro, não. Fizeram um jogo dele pro aniversário de sei lá quantos anos. É um jogo do Tubarão. Não tenho mais a dizer. Como é que faz um jogo do filme do Tubarão, velho? Ah, não. Desculpa. Mais uma última mençãozinha. O jogo do Sharknado pra mobile. O Endless Runner do Sharknado. Esse, ó, uma bosta. Aquele jogo também. Você lembra? The Crawl Series of Angel. Também era uma porcaria. Ai, puto aí porco, o Siri, claro. Pode falar. Era uma porcaria. Ah, eu gostava. Nossa, esse jogo é muito ruim, meu. É todo defeituoso, tudo, mas... O jogo é um bug gigantesco. O jogo é só não, um não, bug. Não, o jogo é todo bugado. Aí realmente, ele é... Nossa. Tu zerava o jogo dando chute pra trás. E feio. Ele andava, parecia que tava cagado. Dá um e-mail pra empresa. Tem um jogo no seu bug. Você quase vê e enxerga um jogo nesse bug. Cara, mas quando pegava a pistola de fogo era engraçado. Era nossa, bom. Pistola de fogo! Quem tinha paciência de jogar até pegar esses trecos? Eu zerei duas vezes. Porque eu gostava da cidade. No embalo. É que nem eu com o Juiz Dredd. Fui no embalo também e eu... Porra. E jogou. Desmiucei o jogo inteiro. Aí no final eu acabei pegando a mãe, mas era muito feio. Muito mil. Às vezes tu tava socando o ar e tava pegando no cara. Era coisa... Tu tinha que... Caralho, maluco. Ai, fico nervoso. Hoje acho que eu não consigo jogar mais não, mas na época eu joguei muito Saturno. E dava raiva, tu pegava a pistola assim e o inimigo tava longeão. Aí tu dava um tiro e falava assim, matei. Aí o tiro ia lá, rodava o cara, voltava e te matava. Meu Deus. Filha da puta, mano. Então chega, para de falar merda, seus putos. Vamos pra nossa leitura de e-mails e tchau. Começando a nossa leitura de e-mails, comentários e afins. Dissection, começa aí, vamos lá. Pega um comentário aí que o pessoal fez. Edição especial da E3, né, pessoal? Muito, muito burburinho, né? Muita coisa. É, um negócio agitado, agitado. Pelo menos no mundo gamer, né? Muita empolgação. Então, a gente teve comentário do Rogério Silva. Essa E3 até que foi bem interessante. Eu estava achando que ia ser bem abaixo da média. Mas tivemos algumas surpresas que foram bem agradáveis. Como o novo jogo do Doom, que vai tentar voltar às origens da franquia. Coisa que eu gostei muito de ver. Estou bem entusiasmado com esse jogo. Também fiquei bem interessado no novo jogo da série Star Wars Battlefront. O jogo está simplesmente sensacional. Não vejo a hora de jogar esse jogo. E lógico, não poderia deixar de mencionar um Uncharted 4, que tem tudo para ser um dos grandes jogos do ano que vem, se não o melhor. É, então, eu nem vou falar sobre o Doom, porque pra mim foi Doom e Star Fox foram os Fox Forever dessa E3. Esses daí foram os arrasa quarteirão. Pra mim, Doom foi excepcional. E o Star Wars também, né? Muito. Star Wars também, Battlefront aquele também. Aquele ali, Battlefront, foi lindo demais. Também, é. Tem quem não veja, olhe pra aquele gameplay e não, porra, quero jogar muito isso. É, e pior que o Uncharted 4 também foi, que ele comentou também, foi. Foi essa. Pois é, você comentou de jogão. É, pior que foi. Falou só os jogos classe A, mano. É, mas também se queria que ele falasse, ai, não, eu queria que comentasse o que é, eu queria jogar mesmo, era o Elder Scroll de cartinha. Porra, não, ninguém quer jogar. Pessoas querem jogar Uncharted, querem jogar Doom. Tá certo. A gente teve também o comentário do bom e velho Old Coffee, né? Agora, né, voltou a ser Old Coffee, né? Ele fez uma cirurgia lá de sexo, né? Agora voltou a ser Old Coffee, né? Deixou de ser Old Barbie. É, parabéns. Deixou de ser Old Barbie e voltou a ser Old Coffee. Olha lá, muito bom o cast. Quem é Old Barbie que foi citado na leitura de e-mails? Aí no final eu chorei de rir. Povo tudo mente suja. Poderiam fazer um episódio especial só com zoeiras de gravação. Ele tava comentando lá que dá aquelas coisinhas que a gente deixa no final lá, pô. Os créditos, né? Que fazer um episódio só sobre aquilo. Eu acho não que eu... porque esse vai ser o podcast do bullying, porra. Vai ser só você me sacaneando. Ah, tadinha. Eu sou inocente aqui nessa porra. Eu não sacaneio ninguém. Você fica com dinheiro com a minha cara. Fala aí, Cisne. Ninguém sabe o ditador mão de ferro, o maldito mão de ferro que é esse, é, que é esse Rômulo, né, Cisne? Eu levo a porra da fama de mal nessa merda. Fala aí, né, Cisne? Ninguém sabe. Infelizmente, eu acho que o podcast das verdades nunca vai poder existir. Então vai ter que continuar assim, sem fechar. Das verdades. É... Beleza. Deixa gente... isso quieto, né? É. A gente também teve, né, comentário do Abigail também. Ele comentou, né, que ele ficou sem internet, né? Aí falou, pô, agora que eu parei no 4, vocês já estão no episódio número 8, mano. O cara ficou, tipo, ele ficou 2 meses sem internet. Caralho, eu dava um tiro na cabeça. O pior que é, pô. Puta merda. Todo esse tempo sem internet, meu, é a morte, mano. Caramba, não dá, meu. A gente ainda também teve, né, o comentário do Wide Wolf, né? Comentário do áudio hoje, né? Já que foi bem grande, eu só vou meio que resumir, né? Ele comenta que ele tá bem esperançoso, né? Com o novo jogo do Mass Effect, né? O Mass Effect Andromeda, né? Que mesmo tendo as modificações e tal, né? Seguindo uma nova história, sendo uma nova trilogia, né? Que vai começar, ele ainda tem esperança. E que também, né? Que o jogo que ele mais esperava, né? Que era o Fallout, né? Que ele gostou muito do que ele viu até agora, que ele tá super esperançoso também com isso. Eu também gostei bastante. Pra ver se eu pego mais adiante começar a jogar essa franquia aí, pra ver se é isso tudo mesmo que o pessoal tá falando. É, começa pelo 3. O 3 é o que importa. Os outros dois não, são... Não, mas eu gosto de pegar certinho. Não, os outros dois são completamente diferentes de outra empresa. Tipo, são muito, muito diferentes. Depois que eu vi também esse gameplay do 4, eu fiquei com vontade também. Mas o problema é que o Fallout 3 já falou que morre cachorro, então eu acho que eu não vou jogar o 3, não. Não, então, eu fiquei com vontade também, eu mesmo já tendo tentado jogar antes, mas eu confesso, joguei, sei lá, 2 horas, não deu pra jogar direito. Pensei, porra, vou dar mais uma chance pra esse jogo. Fui na Steam, né, o Steam Sale, vou comprar esse jogo. Aí, sei lá, por acaso não comprei, deixei pra lá, pá, depois eu dou uma olhada nisso. Aí eu tô arrumando minhas coisas aqui, eu percebi que eu tenho esse jogo em mídia física pro PlayStation 3. Olha lá, mais um da listinha. Eu não lembrava que eu tinha. Tá vendo? Eu quase comprei de novo. Então tem que fazer o compromisso e não jogamos 2, o retorno. A gente também teve, né, comentário do Roger, ele comentando: carai, a conversa no início do podcast sobre o tal de Dark Void foi muita comédia. Guilt resumiu bem a história do jogo. Foi perfeito no resumo. É, também todo mundo percebeu. O cara falou que o jogo é só vamos pras cabeças e pronto, resumiu o jogo, né? Eu nem me lembrava que o Guilty tinha dito. Eu fui ouvir, né? Guilty falou que eu não lembrava. Ele falou: ah, é isso aí, a gente vai correndo, matando, dando tirinho, matando os carinhas e vamos pra cabeça, embora. É isso, exatamente. Resumiu perfeitamente mesmo, né? Perfeito. Não precisa de mais disso que história. E pra finalizar, né, o comentário, teve um comentário do nosso camarada lá, o Samurai. Só passei pra dizer que acompanho desde o começo e estou gostando bastante do que ouço nesse podcast. Parabenizo, Luiz, pelo excelente trabalho e espero que continue sempre com esse alto nível de conteúdo, na minha humilde opinião. É, não, isso que eu achei bacana, porque isso aí dá a entender o quê? Tem mais gente que eu escutando, não tá, apesar de não estar comentando, mas está acompanhando a gente. Isso aí eu achei bacana. Ou seja, não é só aquela galera que comenta ali no fórum que está acompanhando, tem muito mais gente escutando, mas só que não, entendeu? Eu estava esperando a oportunidade de comentar como samurai. Sim, aliás, pois é, pessoal, comentem, mandem suas mensagens pra gente, e-mails, comentários no Facebook, no fórum, no e-mail, na nossa página pessoal, manda uma cartinha, qualquer coisa. Então foram esses nossos e-mails e comentários do episódio número 8, especial E3 2015. E, Sidney, onde é que o pessoal encontra a gente? Ué, no Facebook, Neoplayer Podcast, no Twitter, _Neoplayer_, ou através do nosso blog, nossa página, neoplayerpodcast.blogspot.com.br, ou no nosso querido fórum, Neofighters. É isso aí. E agora, pra terminar nosso podcast, vamos com a escolha da nossa música com... deixa eu ver... Giuseppe, escolhe a música pra terminar o episódio. Ah, eu quero escutar Dedication do Thin Lizzy. Beleza, então vamos terminar com essa música que eu não faço ideia de qual é. E é isso aí, morram vocês todos e até a próxima. Aê! Aquele cara, aquele filme, é um moderador por acidente. Cara, mas na verdade... Entrei de gaiata na moderação. E o que vocês estão jogando, hein? Guilty. Guilty não, Guilty. Ai, meu Deus do céu. Isso tem que ir pro seu, né, cara? Mano, você fez de propósito essa, né? Eu ia responder. Eu não, cara.